fight. Estamos começando mais um Super Controle Cabalístico. Eu estou até vesgo de falar. Chegamos ao número 50. Metade do século de podcast. Ou seria 51, né? Metade da minha idade. Meu Deus do céu! Vocês já perceberam quem está conosco? Dois anos de Super Controle, aka Dreamcast, aka podcast que a gente postava naquele site estranho. Dreamcastblog.podomatic.com. Puta que pariu! Começou ali. Então vamos lá, eu sou o Matheus Six e dois anos gravando, editando e não recebendo grana em troca. Só o amor de vocês. Feedback, só recebendo feedback. Eu sou o Juri, 17 milhões de fãs não podem estar errados. Super Controle dominando o universo. Eu sou o Lanzonet e nesses dois anos eu criei a melhor rede de internet by Juri, o nome Lanzonet, que derrubou a PSN. Um beijo. E aqui é o Frajola e após dois anos continuo usando o Game Shark. Bom. Imaginei. Ninguém me fez provar o contrário. Eu sou o Fuca e após dois anos eu amo RPG de turno, Frajola. Que isso? Eu falei, as pessoas mudam para melhor. Olha sim. Sim. E temos a presença do nosso convidado que ganhou a promoção do Super Controle Podcast, ok. Viado. And the Oscar goes to... O viadinho do senhor Scarface, senhor Cicatriz na cara, BR Brasil. Daí, pessoal, aqui o Scarface e contrariando todas as regras, eu estou aqui e Leites com Pera chorem. E nesse cast especial de número 50, especial 2 anos, especial número 50, vamos falar de que? Top of the, os melhores jogos de todos os tempos. Por nós! Tudo. Mas isso só depois dos e-mails, agora vamos para mais uma leiturinha. Turbilhão do Zangief dos e-mails. Norioto! 2 anos lendo e-mails. Estamos começando a nossa leitura de e-mails número 50, Júlio. 50 e-mails. O que é isso? 50 sorteados. Meio século. 2 anos de Super Controle. 2 anos, muito obrigado. Palmas, parabéns. Século de e-mails. Então, já que estamos fazendo 2 anos, um bebê, o filho é teu, toma aí. Vamos fazer uma promoção com a Próximo Games, a nossa promoção Super Controle 2 anos. Next Games. Next Jogos. É isso. O que é... Primeiro vamos falar o prêmio, né? Depois a gente fala como funciona. 200 pila em créditos na loja Próximo Games. Pilas. 200 Dilmas, né? Então vocês perguntam, quanto custa um jogo de Play 3 hoje, Fuca? Muito chiclés custa. Vamos pôr uns 180 Dilmas, né? Acho. De Xbox, muito lançamento, né? Sei lá, uns 160 Dilmas. Então vai sobrar dinheiro. Então você pode comprar ou um jogo de Xbox, ou um jogo de Play 3, ou um controle, ou adicionar esse crédito a uma sua compra maior. Pode comprar até um videogame e usar esse crédito. Veja só, com a nossa ajuda. Comprar um Kinect, um móvel. Pois é, vou comprar um Kinect, né? Põe mais uns R$400 e leva isso, o Kinect embora. Leva o Kinect pra casa. Então, o que vai ser necessário para você ganhar 200 Dilmas na promoção? Vai ter um formulário no site Super Controle aí, no link embaixo desse cast, tá aí. E no plugin vai ficar passando durante meio mês, até o final de maio. Eterno, né? Eterno. Vai ser o plugin eterno. Eterna! E você vai ter que preencher esse formulário que tá ali no link e com, tem várias perguntas, né? Sobre o nome, idade, onde que tu mora. Isso, informações, muitas informações. Serão informações úteis para nós, porque a gente pede qual a coluna que você mais gosta de acessar. Sim. Você comenta, você não comenta. Vai ser uma alimentação que volta, Julie. Ou um feedback. Vômito da internet. Então é o seguinte, era pra gente conhecer você, ouvinte, leitor, ver o que você gosta da gente pra melhorarmos, né? Cada vez mais esse podcast. Mas claro. E este site. Então, por favor, preencha o formulário, é rapidinho. 200 dilmas, né, cara? É. Pra concorrer aqui dias. É uma mão lava a outra, né? É. Quanto tu tem que trabalhar pra ter 200 dilmas, né? Pois é. Quanto, ó, quantos troféus tem que ganhar pra ter 200 dilmas? A gente sabe. Não sei, não vale dinheiro. Achievements. Olha só, a gente sabe quantos de vocês acessam o site. São muitos. Pessoal então, do Japão, hein? Todas. Ó, então é você que eu estou falando, você, gordinho, que espera a PSN voltar. Você, minha vida. Você que está aí sentado, vendo o computador, clica aí e preencha o formulário que é muito importante para nós e participe da promoção 2 anos do Super Controle. Não, você. Olha a manha. É só preencher, falar do podcast preferido de vocês, do que vocês mais gostam, cara, do que não, vocês não gostam. Cara, não é necessário gostam. Falar, sabe? É só é por alternativa, tá lá. Isso. Sim ou não. Talvez ou não sei. Mas é mais fácil que vestibular da Unicine. Mais fácil que vestibular de universidade privada. É verdade. Isso aí. Então, por favor, né? Você, dinheiro. Você pode até trollar sua mãe. Mãe, me dá 200 pila. Opa, já tenho. O que é isso? Então, 2 anos sem controle. A promoção tá aí com a próxima Games. Olha, eu gostei, hein? Então é isso. Participem. Ok? Beleza? Vamos esperar, hein? Nós vamos estar vigiando vocês. A promoção vai de hoje, do dia que esse cast está no ar, até o dia 28 de maio, que é num sábado. Dia 29 a gente vai lá sortear no live stream ao vivo. No Rondônico. No site Rondônico, vamos escolher os e-mails ali, vamos sortear bonitinho, certo? Como os outros sorteios, né? Ao vivo vocês vão estar presenciando, vocês estão com a calça na mão, esperando a gente sortear. Então, por favor, ajudem a gente aí, preencham o formulário, certo? Coisa linda. Então, promoção bombando, temos mais uma Side Quest número 1. Júlio, o que é isso? Side Quest número 1 é dos, cara, 3 mil followers. Ó, não, tá de fogo, ó. Eu vou falar uma coisa, cara. 800 followers não é nada. Pô. O Yoshi tem 800 followers. Minha mãe tem 800. Quantos é? Sigam o Super Controle e, pô, é só seguir, cara, que vocês vão ganhar a Portal 2. A gente sabe que vocês têm Twitter e vocês são baita de uns preguiçosos e vocês não estão seguindo o Super Controle. Então sigam. E a gente sabe que todo o pessoal do escritório que tá ouvindo o Super Controle junto contigo aí tem Twitter e eles não estão seguindo. Então faz todo mundo seguir. Isso. Mandem pros amigos, mandem pra sua mãe, mandem pra todo mundo. Vovó, tia, namorada, cachorro. Todo mundo tweetando. Sim. Vai na LAN e diz: quem perder no CS pra mim vai ter que entrar no Super Controle. Tu vai lá e tu ganha. Chegamos nos 800 followers, a gente vai bolar lá um negocinho do RT. Vocês vão dar RT no mesmo dia ou no dia seguinte. A gente já vai sortear Portal 2. Que isso? Quem não tem muito ainda o jogo, aí, ou jogou só o demo, ou jogou na casa do amigo, ó, na LAN. Gente, é muito jogou promoção. Na LAN. É muito promoção. É muita coisa. Quem não sabe como é que é o Portal 2, vê lá o vídeo do nosso Chapa Ives Aguiar, lá no, nova coluna Espaço do Chapa. E falando nisso, o Espaço do Chapas começou. Sim, já. Começou bombando, hein? Começou com o preview do Portal 2, que era um vídeo que ele tinha mandado algum bombando. Tempo atrás. E é bacana de ver porque é a expectativa de um cara que não jogou ainda o Portal 2, mas agora está jogando e ele vê que merda que eu falei. Veja só. Mas está ótimo, está ótimo. Então, serve de exemplo para vocês verem que tipo de material vocês podem mandar. Isso, então, o tipo de material pode ser vídeo, preview, review, áudio, minicast, foto da vizinha, só mandar. Fanart, a foto da mãe, cara, tudo. Da irmã. Foto da irmã, cara. Foto da irmã. se for uma mil. Alguma coisa retrô. Cara, tudo. Mandem tudo. A gente recebeu 3 já, a gente tá escolhendo aqui. Olha só, cara. Gente, vale tudo, beleza? Que vale isso? E mais um recadinho, estaremos, sim, vocês pediram, nós vamos, este sábado e esse domingo no Anime Extreme em Porto Alegre, dia 14 e 15 de maio, lá com a galera do Super Controle. Teremos várias atrações, procurem nossa sala temática, teremos o Museu do Frajola com videogames e coisas clássicas do Frajola, revistas e muitas outras coisas. Vamos estar lá fazendo um videocast, então aparece, a gente vai entrevistar vocês, conversar com vocês. Vai ter free play de Wii, SNES e PlayStation 2. Vai ter free play de Wii e PlayStation 2. Com Takutsumoto lá e Marvel vs Capcom 2. Quero ver vocês ganhar da gente. E vai ter um mini campeonatinho com um prêmio de surpresa temático do Super Controle. Que quem ganhar o campeonato vai ter o prêmio antes de todo mundo. Que logo depois vamos anunciar no site. Então é sábado e domingo em Porto Alegre, no Anime Extreme. Os links estão aí pra vocês verem onde é que vai ser tudo, se programar. E venham conferir a gente lá, porque vai estar demais. Então é isso, né? Agora vamos finalmente para os e-mails. Ah, sim, estou cansado já de... Cara, a gente vai ler poucos... Muitos prêmios, muitas promoções, estou cansado já. A gente vai ter que ler poucos e-mails, poucos recados, porque muito duro, né? Está gigante, só de promoções, 2 anos. Meu Deus. Tá, então, primeiro e-mail, então, Diego. Vai lá, Júlio. Que isso, Júlio? Diego? Mano, Diego que não mandou o nome, não mandou cidade, mas Diego... Diego Jus. Aqui, ó. Jus. Muito bom esse cast, chapas. Gostei de ver os dois Dead Space em questão de semanas, pois meu PC não rodava os jogos. Joguei os dois Dead Space em questão de semanas, pois meu PC não estava rodando os jogos. PC é a melhor plataforma. Aí no Natal, me comprei uma placa decente. Fui conferir Dead Space 1 e 2. Veja só, hein? Filmes eu não assisti nenhum, pelo que vocês falaram, não mostra muita coisa. Meu Deus, mostra sim, cara. Ô, meu, assiste, cara. Né? Te liga. Mostra umas coisas interessantes do filme. Pulou, ele pulou o cast. Ele pulou pra escutar. E o Six se enganou. Acho que o Ignition não tem pra PC, porque eu não achei para baixar. Obrigado, obrigado. Vírgulas, como são importantes. Comas. Então não tem Ignition pra PC. Se ele não achou pra baixar, né, cara? Não tem, dá, né? Crédito pro cara. Eu não sei porque eu não baixo coisa da internet. Sim, ele foi naquela loja Demonoide. Vamos dar crédito pro Chapa. É, Diego, Diego sem nome. Diego Juf. É, eu só compro CD e eu não baixo nada coisa. Isso aí. Era Ciso falou. Muito bem, vamos ver os recados lá na postagem. Aqui. Vamos ver recados. Comentários aí, Matheus, vamos ver. Vamos ver alguns comentários, então, bacana. A Silver Dark mandou aquele vídeo, Crônicas de Isaac Clarke. Né? Ah, muito engraçado, eu achei bacana. Então esses foram os e-mails, vamos voltar a este maravilhoso cast Dança Reversa dos E-mails, voltando. E voltamos à leitura dos e-mails de 2 anos. 2 anos lendo e-mails. Meu Deus do céu. Amigos, estou vesgo já. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você, amigo, que tinha aquela menininha de 16 anos que não podia pegar porque ia preso. Há 2 anos atrás. Quando começou a escutar o Dreamcast, agora você pode pegar, que é 2 anos de Super Controle Dreamcast. Então, como vai funcionar esse cast, né? A gente vai separar, a gente pensou em... É um must play, né? Isso. E vamos separar por gênero. Então a gente vai citar os melhores jogos de RPG pra nós, cada um vai citar um, né? Se não... Ação, FPS... Estratégia não vai ter. Estratégia. Ninguém joga! Estratégia vai ter. Eu quero falar de estratégia. Tem que ter, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Vai ter Dark Colony. A gente vai lembrar do gênero, assim, terror, survival horror, vai ser tudo encaixado no mesmo, tá? Não vai ser um gênero separado e tal. Adventure, sei lá, vamos falar, né? Vai ser um papo a la Dreamcast, já que são 2 anos, né? Vamos fazer um... Vamos abrir a cervejinha aqui e começar a tomar lá, papo aí, de bar. E então cada um vai falar o seu, assim, vamos... É um papo, né? Descontraído a la Dreamcast. É, alguém melhores... puxa o jogo, comenta o que acha dele e o pessoal discorre. Só os melhores, né? Isso. Só os melhores. Papo aberto, papo reto, Charlie Brown. Papo virtual. Os melhores de todos e por gênero. E alguns flashbacks no meio perdidos. Os flashbacks pra você entender de como o Super Controle então... se tornou o que é hoje. Então, já que a gente tá falando em flashback, a gente pode começar por RPGs. Oi. Vamos já deixar que... a palavra, um velho amigo nosso, Fugo. Vamos deixar com a palavra aí, né? Fala. Quem vos fala aqui é o Fuca. Bom, estou aqui para falar sobre jogos ruins. Vou falar de um estilo de jogo que não me agrada, chamado RPG. Sim, eu sei que eu vou ser crucificado por estar falando isso, mas Final Fantasy pra mim é fraco. Fraco. Escutou, ancião? Fraco. É fraco. Por quê? Olha, eu não tenho nada contra a história. Eu acho que cada jogo tem a sua história, personagens clássicos. Só que o que mais me desagrada em RPG é a jogabilidade. Essa coisa de turno, de eu bato, aí eu espero a minha vez. Tu bate. Opa, agora eu ganhei um nível, estou mais forte que você. Agora é você que bate. Isso aí é RPG que tu tem que jogar em mesa. Tu joga em mesa, com amigos, com fichas de personagem, com dados. Isso é método de jogo de RPG de mesa. RPG de videogame virtual tem que ser uma coisa mais ação, as batalhas mais intensas. Pode ter o estilo de jogo de RPG com múltipla escolha, mudar a história do jogo, fazer o caminho que tu quiser, mas... Principalmente o modo de batalha é o que mais me desagrada. Ah, tá louco aí, meu Deus do céu. Agora, Fuca, o que você tem a dizer sobre isso? Amo. Gostei da palavra. Já paixão. Então, por favor, comece com o seu RPG preferido. Não, comente o quê? Qual o RPG que fez ele gostar? É, por aí. Ah, então boa, boa. Começo. Esse jogo que eu vou citar, que eu comecei a jogar e comecei a pegar gosto pro RPG e ver que dava pra jogar sem problema nenhum, que eu comecei jogando, não era por causa desse RPG, mas era por causa da série, tudo que vinha por trás. Harvest Moon. Calados imundos. Foi o jogo da série Star Wars. Olha ali. Decepção de todos, né? KOTOR. Foi KOTOR. KOTOR. É um jogo que só eu e o Matias gostamos de ver. Eu ia falar agora, KOTOR, com meu cachorro. Só eu e o Matias gostamos desse jogo. E ele é um RPG. Eu joguei os dois jogos, amei. E aí peguei o esquema pra jogar. Mas o RPG que eu acho mais a fuder, que eu sempre lembro dele, completo, assim, tipo, de cenário, personagem e tal, é um Shin Megami Tensei chamado Nocturne. Oh, falam bem, falam bem. Pra Jola e eu jogamos, né? Mas dava pau no CD original. Pau no CD. Não, ele é um jogo... Tava arriscado. Pra quem não conhece o jogo, tipo, tu é um personagem, tu é uma pessoa comum, que tu está em Tóquio, né? Grande Tóquio. Mas é Tóquio futuro, né? Não, Tóquio normal. Oh, Tóquio normal. Opa. Hey Earth! Aí tu está indo até o hospital, encontrar com a sua professora, porque ela está no hospital, enfim. Aí tu se encontra com dois amigos, um menino e uma menina. E aí tu chega no hospital, acontece coisas e o mundo acaba. Oh. Isso 10 minutos de jogo. Tu descobre depois, durante o jogo, que muito assim que o mundo acabou. O mundo, ele entrou numa fase que ele vai ter que ser reiniciado, sabe? E nesse meio... Tem que dar um restart no mundo. Tem que dar um restart no mundo, mas o mundo parou, tá tudo destruído assim e tal, sabe? O tempo parou tudo. E tu começa a andar pelo mundo e tu começa a ver demônios invadiram, outros seres invadiram, assim, tipo, humanidade e se fudeu, sabe? Bah, fudeu. Mas tu tá vivo. Tu tá vivo. E tu vira meio demônio, porque tu come uma larva lá que um personagem misterioso te dá. Eu conheci uma menina que era meio demônio também. Quem conheceu um na pouco balada. Melhor, quem conheceu um pouco melhor foi o Lanzoni. Fale de sua ex-namorada Diabo Verde. Enfim, resumindo, tu vira um meio humano, meio demônio, com poderes de demônio, então tu não tem uma parte definida, tu vai conversando com os demônios que tu luta e tu vai convencendo eles a irem pro teu lado. Sim, é um Pokémon de demônio. Ele é um Pokémon, sabe? Do mal. Isso eu tô ligado. Que o Julissi fala Pokémon do mal. E assim, tem 7 finais diferentes, porque tipo, tu pode seguir ideologia, saca? Porque tu encontra humanos sobreviventes. Aí isso é... Aí tem humanos que querem ressuscitar pros humanos voltarem a viver. Aí tem... os demônios se separam em facções. Aí tem tem uma facção que acha que os demônios têm que fazer tal coisa. E se tu seguir determinados passos, tu vai ter o final daquela facção. Se tu escolher pela outra facção, tu vai pela outra facção. Mas o final mais a foder é o final true, hein? É o true. É o final true. Que tu fica do mal, tu não quer que nada aconteça. E aí no final, no final do jogo, tu derrota o Lúcifer, sabe? O demônio principal, Satã. E ele diz assim: agora tu tá pronto. Bah. E aí tu... Silent Hill RPG. E aí mostra uma imagenzinha de tu, assim, com todo o pad lá de level. E uma imagem toda escura atrás, que começa a aparecer vários olhos de vários demônios, assim, sabe? Meu Deus. E aí tu começa a seguir pra lutar contra Deus, sabe? E acaba o jogo. Esse jogo que eu falei é um jogo de 2004. É, ele... do Shin Megami, da trupe. É Shin Megami, ele é difícil pra burro. Difícil. Eu... Todos os jogos da Atlus aí. É difícil. Tive que ler várias coisas, pois depois não sabia como fazer várias coisas. É, tu começou com esse aí, né? Tipo, o KOTOR foi um RPG, mas é um RPG de menina, vamos falar a verdade. Isso, é verdade. Comparado com Nocturne... American. Isso. Nocturne é RPG de macho, isso. Hardcore, japonês. Meu Deus. É 70, 80 horas pra te virar o jogo. Mais side quest. Dante, tu pegou o Dante, velho? Peguei o Dante. Mas, sim. Peguei o Dante. Só pra, desculpa interromper, eu vi na Players um cara comentar, fez o top 10 de jogos de Play 2, RPG e tal. Diz ele que o melhor trailer que eu já vi na vida dele é o trailer do teu jogo, que eu vi. É. E aparece uma hora o Dante, foda, assim, velho. Eu chorei. Eu não sei se é o Taylor, mas tipo, depois que tu vira o jogo, toda vez que tu entra no menu, tem uns videozinhos que mostram, tá? Sim. Mas depois que tu vira o jogo, mostra um clipe de todos os acontecimentos fodas isto do jogo. Isso mesmo. E fica andando isto atrás mesmo. Do menu, foi, saca? Esse vídeo que o cara postou que foi, meu Deus, melhor jogo do mundo que tinha essa função aí, cara. Isso. E o Dante tá nesse jogo porque o cara que fez o Nocturne, ele era muito fã do Dante. Aí ele foi falar pra Capcom e pra quem criou o Dante, tipo, o meu jogo vai ser assim e eu quero muito que o Dante faça uma participação especial no jogo. E o cara tardíssimas, é claro. E um jabazinho. Olha, que massa, cara. Claro. E o jogo não tem nenhum áudio, tipo, ele tem só música, mas não tem nenhuma fala, tudo é, é o clássico, é um jogo, né? É 2004. Mas aí, tá, já tinha fala, tudo. Já tinha RPGs com voz. Sim, mas não, eles, não. Eles optaram esse por não fazer, né? Ficou o muito clássico, legal, né? Se fosse voz, tinha que ser japa, né? Olha, até porque a Atlus não era uma... Na época, eu acho que não era uma produtora, meu Deus, Square Enix da vida. Não, mas... o Japão ela era conhecida pra caralho. Cara. Sim. Ela era poder aquisitivo. Ela é hardcore lá. Aqui que o pessoal não é muito... Pois agora, é, né? Agora eu tô vendo que bastante gente fala... Em Persona, em Shin Megami, agora, sabe? Que eu, todos esses RPGs dela são lentos, demorados, sabe? É difíceis. É arrastado, é aquele estilo que tu não gostava, que era aquela batalha por turno, que sim, era aquela coisa devagar lá. Sim, é muito engraçado porque eu comecei a jogar pelos fudidos, sabe? Porque depois eu fui jogar Chrono e achei ridiculamente fácil. É, veja assim, só, né? Olha ali, ó. Continuando a partir daí, vamos falar de um outro top of the tops de RPGs, por favor. Esse que gravamos um cast há pouco tempo, já deleitamos vocês muito. Chrono Trigger, todos concordam? Sim. Sim. Melhor, um dos melhores RPGs existentes até hoje. Feito, né, por toda a junção aí do pessoal do Dragon Quest, do pessoal do melhor anime do mundo, que é... Que é Bucky. Dr. Slump. Dr. Slump. Não é, é bom, é bom. O cara que criou Dr. Slump lá e o pessoal do Final Fantasy. E disseram, vamos fazer um jogo bom. Aí eles fizeram. E é Chrono Trigger. Vamos fazer um jogo com música bonita. Batalha trip e passagem a fuder, vamos. E eles fizeram. Chrono, não vou estender muito o que a gente já falou num outro cast. Dispensa apresentações. Que morte de Chrono, todos choram. Todos choram nessa. Todos choram. Lavos, todos odeiam. Todos Marley, todos amam. Robô, Dalton, gato. Todos acham ele tosco. É. Frog, todos anseiam. Anseiam, todos anseiam. Frog. Personagens, carismas, violentos. É difícil. Eu confesso que eu vi pouquíssimos RPG com tantos personagens com tanto carisma. Assim. Personagens aparecem pouco e tem isso tanto carisma. Aí depende do teu carisma pelo jogo. Eu amo carisma. Carisma, é mais 100. Pro Frajola, Squad. É o cara mais pausudo do mundo, não é? Opa, e já puxando, como o Fuca diz, amor de pica é o que fica. Disse um de meus amigos do Misteriosos da Internet, todos têm amigos misteriosos da internet. Ah, sim. Grande jogador, assim, viciado, ele tem todos os videogames do mundo, que ele disse que Chrono Trigger é baseado em Dragon Quest 5, que disse que esse é o jogo. Olha ali, hein? Eu acho não que sei, não. Vocês aí digam, chapas. Eu acho que é um jogo... Essa coisa, tipo, do cara morrer e tal, isso aí, diz que é coisa do Dragon Quest 5. Dragon Quest no Japão faz mais sucesso que Final Fantasy na época de Super NES. É mito, não, é lenda esse jogo. Dia. Senhores, amor de pique é o que fica. Já foi muito comentado, já tem cast do jogo. O jogo marcou, não adianta. Foi o RPG que introduziu... Que introduziu todos vocês no RPG. Não é mesmo, Frajola? Se é o que eu tô falando, foi até sem vaselina. Pois é. E Six também, olá, investindo uma admite. É foda o jogo. Eu acho que eu já sei qual é. Lanzonetti introduziu Squall. A obra. Squall. Não, nossa, mas é bem disso que vocês estão falando. É isso mesmo que estão falando? Não. Vocês vão me desafiar dessa maneira, assim, me chamando pra falar disso? Sim. Meu Deus. Não acredito. Começou. Vai. O Arasa, quarteirões da Squall. Quando eu comprei, fui na livraria, vi a revista assim, não tinha nem escrito Final Fantasy, tinha o Squall de frente pro Safe. Aí tá escrito, calma lá, deixa eu falar que agora tô falando da obra máxima da Squall. Quietos, porcaria, tu acha que eu venho aqui pra quê? Quando eu fui na livraria, daí eu vi a revista, só tava escrito Arrasa Quarteirões da Squall. Eu vi essa mesma revista mesmo. Eu também vi essa revista, queimei ela. Bah. É foda, hein, é foda. Ah, ele fala isso porque tu tá longe, tá? Fala isso porque tá longe. Ele joga The Witcher pra PC, The Witcher, amo o rolinho gay do Batman Robin. Pose de caganeiro, cara. Não, eu não jogo PC, eu só jogo console, só. Ah, bom. Agora, respect. Foi Final Fantasy 8 e deu, né? Meu Deus, tu falou, meu Deus, Portal 2 é ruim, Portal 2, eu vou falar mal de Portal. O Six-Sama, tu não tem moral de falar. Isso tu não pode falar mal, trollador. Ah, não tem o que falar, é Final Fantasy. Não tem o que falar, melhor jogo. Não tem o que falar mesmo, não tem o que falar. Nada a acrescentar, né? Assim, ó, personagens másculos, história muito fácil de entender, chefe ótimo, ótimo. Eu já contei a história pra vocês, né, do Final Fantasy 8, né? Olha, o primeiro Final Fantasy que eu conheci foi o 7. Ótimo. Joguei, virei. terminei, abriu minha bunda lindamente. Quando eu vi que ia sair Final Fantasy VIII, da mesma forma eu acho que eu vi até a mesma revista do Frajola, Arrasa Quarteirão da Square. Se não me engano, era uma GameStation. Meu Deus, cara, nossa, eu preciso desse jogo de qualquer maneira. E esperei, cara, e nossa, ia demorar um monte ainda pra sair, sei lá, ia demorar quase um ano ainda pra sair quando eu vi isso, né? Isso, exatamente. E enquanto eu falei, não, agora eu vou esperar o jogão, né? Vou me preparar aqui, né? Daí comecei a jogar. É, tu pegou o demo, tu pegou o demo do Final 8, que eu sei que o Frajola pegou o demo do Final 8, não, saiu um disco do demo, não sei se tu chegou a jogar. Via no Brave Fencer, né? Isso, moçada. Isso mesmo. Não, eu não cheguei a pegar quando saiu o Brave Fencer. Eu peguei muito depois, sabe? Peguei muito próximo de sair o Final Fantasy VIII. Mas, então, enquanto eu falei, não, vou esperar o Final Fantasy VIII, vou jogar agora, vou conhecer os outros, né? Já tinha jogado o 7, tinha me emocionado e vamos pro resto, ué. Peguei todos os Final Fantasy, joguei todos. Todos os Final Fantasy. Peguei pro PlayStation 1 lá e vamos lá. E peguei emulador e vamos. Conheci o Final Fantasy VI no meio. Chorei, né? Que jogo mais lindo. E vamos lá, esperando o Final Fantasy VIII, né? Quando chega o Final Fantasy VIII... Emoção. Meu Deus. Emoção quando eu peguei a caixa, né? Porque depois, pelo amor de Deus, que horror, né? Terrores. Nossa, Squall, tristeza. Tristeza. Não entendo. Cara, por favor. Ui, que língua tá falando? Batalha, que merda. Pelo amor de Deus, né? Só aquele... Draw, terrível, né? Você não evoluiu os caras, os limites dos caras eram tudo chato, é uma merda. Não, vocês combinaram. Quê? Combinaram pra me irritar e tirar meu sorriso, mas não vou conseguir. Vocês combinaram. Eu também achei. Mas, ali, ó, os caras fez. Eu acho que todo mundo na época, quando saiu, quando começou a jogar Final Fantasy, começou a ir atrás das runs dos antigos, né? Sim. E aí nessa descoberta, a maioria descobriu o 6, a maioria adorou o 6 pra caralho. Ah, bom demais. Por isso que depois do 8 eles voltaram com o 9, na mesma esquema dos antigos, né? É que Final Fantasy sempre foi aquela, né? Ame ou odeia. Tem uma história bacana do Final Fantasy 8, a gente já falou no cast, tá? Quem quiser saber mais ali, acho que é o cast número 30 do meu aniversário do ano passado. Chupa. E aí é o seguinte, cara. Aniversário no Brasil. Brasil, né? No Brasil. Bem lembrado. Cara, e daí eu até mandei pro Lanzonete esses dias uma teoria que falaram que o Squall morre no final do primeiro Sim, DVD. Sim, verdade. E o resto do jogo é tudo um sonho, saca? E pior que é muito isso, a foder, né, essa teoria, muito a foder. Muitas coisas fecham. Tipo, o lance de cravar que o lance de gelo. E depois no segundo você não tem nada, o Squall não tem nenhum ferimento. Não tem explicação, né, isso é um furo do jogo. Mentira. Isso é um furo. É um furo foi o que o gelo fez. No Final Fantasy VII, a última matéria que você vai atrás, que é a Black. A Ultra Power lá, é a Knights of the Round, né? Quando você pega, nossa, você solta aquilo lá, é 30 minutos saindo o bicho, estourando e dando facada e bomba na bunda, nos dentes lá e, balada. Né? Emoção total, né? E no Final Fantasy VIII você fica 30 horas lá pra pegar aquela de um trem... Ou escrota lá, pelo amor de Deus. Não, é do trem, é o... A Eden. A Eden. Não, e o trem parece que... Não, mas combinaram. Ah, mas aí tá, né? Então, o Frajola gosta do 8, o Lanzoni gosta do 8, eu e o Scarface gostamos muito do 6, se bem que o amor de pico é que fica, né? Ah, bom. Pra mim é muito foda, né? Ah, bom. Apesar que a gente sabia que o jogo é ruim, cara. Vai dizer que o jogo não é mal feito. Uma coisa eu vou confessar. Eu preferia que o vilão fosse o Safer Ed, a Ultimate achou whatever no jogo. É, Esses vilão também, Ultimécia, a Edia, e vai pro futuro e vai pro passado e ninguém entende nada, aquele negócio lá, tá louco, cara. Não, mas a história de voltar pro passado e futuro é até hoje, não adianta, o videogame sempre viveu disso. Crono mostra como se faz, Final 8 mostra como não se faz. Não forma o par, Final 8 não forma o par com o futuro, Crono forma o par. Joguei bastante o 6, ele é bom porque não é só a Terra protagonista. Ou, no caso, o Kefka, ele não é vilão desde o início, ele acaba se tornando... É um filho da puta, palhaço. Não, eu acho, se eu tivesse jogado Final Fantasy VI na época de Super NES, eu estaria arrastando a bunda até hoje, de felicidade. Ah, nunca tarde pra começar a arrastar a bunda, né? Boa ideia. Não, o 7 já passou da hora, já, cara. Os caras já demoraram demais pra fazer, já. Inclusive, o Joker Kafka lá, ele é um aviso. Em vários tops de vilões de sites, ele é um dos piores vilões de história, assim, tal. Lembra dele. E, inclusive, o esquema que acontece é durante o Final 6, aquele esquema, tipo, do mundo se destruir e tal, isso aí é foda, sabe? É, onde fica em pedaços, velho. tem que achar os personagens depois, é muito fedendo. Agora, se joguem, joguem. Se fosse pelo enredo, história, eu ficaria com o Shinogias. Bah! É verdade, né? Falou. Eu sinto orgulho de mim por ter virado. Frajola, eu vou te contar uma coisa aqui. Eu entrei hoje na Players e tinha um tópico assim: Nintendo versus Sega versus Microsoft versus Sony. Teve um cara que chutou dois RPGs, assim, ó, epicamente. Um foi o Xenogears, que diz que é muito chato a parte dos esgotos, que o jogo tem os gráficos horríveis. E Legend of Dragoon, que diz que é uma bosta. Legend of Dragoon é ruim pra caralho mesmo, cara. É só CD que tem com lá, cara. Nossa, a gente olhava aquela época lá. Mas, cara, meu Deus, é quatro verdade. CDs, né? É, a gente media o jogo pela quantidade de CD que ele tinha, né? Então, tipo, o Final Fantasy VII tinha 3 CDs, a gente achava que ia ser melhor o 8, tinha 4. Sabe o que é ruim, Scarface? Verdade. Que tinha uma cidade, por exemplo, tu tava no CD 4, tu tinha que voltar. Botar o CD 2 pra poder acessar a cidade. Isso era ruim, isso era ruim. Aqui, não, eu nem cheguei nisso, cara. Eu comecei a jogar e quebrei o CD. Eu virei ele. Ele tem pelo menos duas cenas de CG assim que é fantástica. Sim, sim. Que é uma da batalha dos dragão lá. Eu acho muito a fuder. E tu, Scarface? Teu RPG lindo. Sente aí. Tá, eu vou falar aqui de um RPG que, por favor, né, vocês aí, eu já tinha citado também, né, Frajola aí, bundinha de Square e tudo mais aí. Tá e bom. Nunca vocês falaram como esse jogo merece, cara. Produtora, dica, produtora. Bagrand Story. Bagrand Story. Bagrand Story. Não, eu já falei em cast. Jogo porco. Já... Já falei em cash, já falei em e-mails também que os caras me pediam do jogo. Tá, e cadê? Tu não fala? Eu assino embaixo, jogão mesmo. Cara, esse jogo é o melhor sistema de evolução que existe pra você jogar com personagem, cara. É muito bom, muito bom. Você não tem lojas no jogo pra comprar item, não tem pra nada, né? Você tem que fazer as armas. As armas têm durabilidade, elas quebram, então você tem que achar peças delas. É, tu é ferreiro, na verdade, né? Tem o ferreiro, né? Então você tem que achar peça, você a tua arma que você tá usando, ela pode gastar e quebrar. Isso. Ou você pode desmontar ela para fazer uma outra. Então, as armas é ótimo. É, para você evoluir, não tem pontos de experiência. Você não evolui com... Mata o inimigo, ganha 10 pontos. Mata outro, ganha 30. É, o Vagrant Story, você evolui conforme você usa as habilidades. Isso. Então, se você... Por exemplo, tem alguns especiais lá que você faz com o machado, por exemplo. Você só vai evoluir aqueles especiais e ganhar mais especiais com o machado se você usar o machado. Da mesma forma, por exemplo, com a espada. Você só vai ganhar novos especiais com a espada, novos golpes, se você usar a espada. Se você matar inimigos com a espada. Né? Então, faz muito sentido isso, né? Porque você vai lá e mata lá um sapo lá e você ganha um... Você pode soltar fogo daí. Não tem nada a ver, né? Então é... Você evolui conforme você usa as habilidades. Isso, mas o legal também é aquele sistema de combo, né? Ah, o combo é bom demais. Ah, louco. Fica... É ótimo. E é infinito, cara. Tu vai dando pau lá. Mesmo que o inimigo já perdeu todo o vital, tu pode continuar. Até irá. Pra quem não jogou... Quando você. Primeiro que você. Para você pegar o inimigo na porrada, ele aparece na Frajola, que nem parece TF, aparece aquele círculo em volta, né? Isso, então cada arma, dependendo do alcance da arma, aquele círculo vai ser maior ou menor, né? Isso. E quando você bate no inimigo, na primeira porrada, ele vai aparecer uma exclamação na cabeça dele. E se você apertar um outro botão no momento certo, ele vai fazer um novo golpe. E assim vai indo e você pode cagar a pau o cara lá até infinitos hits, cara. Sim, vai combinando quadrado, redondo, triângulo, X e vai indo, né? Olha, e no meio acho que tu pode aplicar uma... Acaba. Scarface, se eu não me engano, o mundo do Vagrant Story não seria o mesmo do final tático, se eu não me engano. Olha, ele é o mesmo do final tático. Vanadiel. Se não me engano, ele tem alguma ligação com o Final Fantasy XII, tá ligado? Vanadiel, queria ver com Dalmasca também. Dalmasca é, mas é só um lugar, né? História. Sim, história não tem nada a ver. Mas ele tem ligação. É meio que do mesmo criador, eu acho. Em vez de CG, cara, tem o CG de início e o desenrolar da história é tipo em animações, os balãozinhos, Dream Master, os caras falando. É tudo em game, cara. A arte do jogo é ótima, aquele esquema de falas nos balãozinhos é maravilhoso também, cara. É. Música, cara, nossa, som nesse jogo, cara. Nossa, sim. Você jogar numa TV de tubo, cara, você já se arrepia com o som, cara. Qualidade altíssima. Sim. É muito bom, cara. E também, sem falar que o jogo, na época... melhor RPG do Japão escolhido foi o Vagrant Story. Eu então, lembro. Quando existia o Playfire, né? Que agora enfiaram no rabo lá, o Playfire não existe mais, né? É verdade. Mas quando eu tinha, o pessoal colocava lá aquele monte de RPG lá na frente, lá, né? Sim. É Final Fantasy, é não sei o quê. Colocava Final Fantasy do 1 ao 30 lá, né? Sim. Aí você chegava a conversar com o cara falava, tá, eu compro Final Fantasy aqui, Final Fantasy lá, e eu gosto de Final Fantasy, eu gosto de RPG, né? Eu jogo RPG, né? E você falava pro cara, tá, e o Vagrant Story, já jogou? Não cheguei a jogar. Aí eu falo, cara, de Final Fantasy, mas eu tenho todos os RPG da Square, todos. Desde o Legend of Mana. Legend of Legaia. Saga Frontier. Saga Frontier, 1 e o 2. Não, mas o Vagrant Story separa as crianças dos homens, tá? Joguem. Verdade. Duas citações importantes pra fazer, de grandes RPGs que foram demais e são demais, ainda um que vou citar, Frajola odeia. Paper Mario. Sim. Como eu odeio Paper Mario? Ah, tô brincando. Kingdom Hearts. Odeio. Kingdom Hearts não vai. Eu também é bichinho, ursinho. É, muito meigo. Não dá, não rola. Todos amam bichos, ursos. É fogo. O Claude do Mal tá lá brincando com o Pateta. Eu lembro disso. Amo. Imagina. Quem não gosta do Pateta? Quem não gosta do Pateta? Tô chutando. Imagina. Kingdom Hearts. Imagina a cena, tu lá jogando Kingdom Hearts. Chega a prima com as amigas. Ai, que fofa, tá jogando bichinho. E elas tiram a roupa. É pra pegar a mulher esse RPG, pegar a mulher. Eu queria que desse pra bater no Pateta no jogo. E tiram mesmo. E outro, vamos citar, né, um dos primeiros jogos que tiraram todas as notas gigantes. Zelda. Ocarina of Zelda. Time. Ah, eu sabia! Eu respeito, mas não jogo. Carina é bom. Vou dizer que Majora's Mask é muito mais melhor. Dark, né? Muito mais melhor. Não, não é não, Ocarina. É melhor. Não é não. Melhor, não é Fuka. Os dois. Chega. Não, não é. Pode jogar, tu vai dizer que não é. Parece ser melhor, mas não. Ocarina eu joguei, cara. Joguei, mas não consegui terminar. Vocês conhecem aquele Ocarina Master Quest? Master Quest, ele veio no... Quando saiu pro GameCube, né? Ele saiu junto com aquele ali. Tem no Collection, parece também, né? Vem com novos enigmas, novas fases, novos itens, não sei o que lá. This was a triumph. I'm making a note here. Agora vamos para qual gênero? O gênero que Lanzonet ama é FPS. FPS. Ah, eu tenho aqui. Esse é o melhor. Vai lá, Lanzonet. Começa aí, Lanzonet. Pior que tem jogos que eu gosto de FPS, deixa eu pensar. Ah, tem uns bons, né? Tem. Sem vaselina, eu vou falar de um FPS que eu gostei, Six gosta. Tem dois jogos, o primeiro é muito bom. Ele seria tipo um RPG FPS. Assim dizendo, um pseudo-RPG. Bioshock. Ah! Obrigado. Bioshock. Parabéns. Amo vocês. Amo parabéns. Vocês. Queridos... Cara, o jogo... Tô falando um. Cara, as sacadas de RPG são muito boas. Esse terror explorado, aquático aí, a história do nosso amigo ter caído debaixo d'água. O design do lugar lá épico. É o design do Rapture é muito a fuder. Os Big Dead são foda. Cara, tu tá andando nos lugares, tu ouve aquelas musiquinhas clássicas de 1930. Aí tu vê que ele tem toda a história que a cidade foi criada, uma tecnologia, cara, do futuro no passado, tipo. Se tu gosta disso, tu vai gostar de Portal 2. Só digo isso, cara. Um futuro retrô. É excelente. Eu não vou ficar estendendo assim. Por favor, jogue Bioshock. Tu jogou, né, Scarface? Joguei o Bioshock 1, terminei ele. E agora tô jogando 2, mas o 2 é... Fraco. É, tipo, não some em nada, né? É mais do mesmo. Tá certo que o mesmo é bom, né? Mas... Não empolga tanto, né? Não tem aquele choque. Não tem aquele choque, sabe? É da galera que fez System Shock, né? Essas coisas que eu não cheguei a jogar. Agora tem o novo, né? O sucessor Batman. Espiritual do System Shock. É. Parece. Tá, eu só vou falar uma coisa. Half-Life 2, fim. Sim. Um dia tem que ter um cast de Half-Life, cara. Tem que ter. Ficar em silêncio. Uma galera aí que gosta do jogo, porque eu e o Fuca somos apaixonados por falvistas. Do 1, do 2, do episódio 1, do episódio 2. Não é verdade? Os cara fez, tu curte Half-Life ou tu é uma bundinha? Cara, assim? Eu tô, não, eu gosto, mas, cara, aquele jogo é grande demais, cara. É, louco. Cara, é louco. Eu coloquei lá, tem episódio 1, episódio 1 e meio, episódio 2 e terço. É que nem a vida. Ele não acaba, cara, ele vai, vai, eu não sei, acho que eu tô com 50 horas de jogo lá e enquanto não, tá indo pra frente ainda. É como a vida. Saca, é que, tipo, hoje tu vai jogar FPS, aquelas bosta que saem todo ano lá. Não, Call of Duty. Fala, não, calma, calma. Não, não. É bom, é bom. Só que assim, é. Sete horas acabou o jogo. 8, 7, acabou a campanha. É que, na verdade, os Call of Duty, os caras jogam mais online depois. Bicha. Os caras compram um Call of Duty pra jogar online. É, opa. Agora, bicha. Tu vai jogar o Half-Life 2 a primeira vez, tu vai ter que ver 18 horas. Eu não tô falando mal. E sabendo tudo ainda. Não tô falando mal. Sim, mas então, tipo, é foda. Só que eu acho um negócio meio feio da Valve, que a Valve tá muito pau no cu, claro, com o lance do Steam. Ela só tá fazendo Steam e vendendo jogo. Jogo que é bom, ela fez o Portal 2 agora, e aí, qual é o próximo? Vai ficar Half-Life 3 dois anos esperando pra ser Half-Life 3. Ruim! Half-Life 2 saiu em 2001, cara. Tá, daí ele fez o World Box lá, que saiu só jogo foda. Tanto que saiu o Portal, que ninguém dava bola e todo mundo chupou o jogo, meu o Deus. O Portal não era tipo um... não era um source, uma expansão do Half-Life, uma coisa... Era diferente. Só um jogo teste o Portal. Isso, um jogo olha, teste. Olha, a Valve tá falando que agora o Half-Life 3 eles vão... fazer uma indie nova. Na história eles vão unir, eles vão interlaçar ali a história do Portal vai. Com o Half-Life, hein? E aí seria um já, negócio já tem boato, tipo, tu já cara, consegue ver bastante no Portal 1, tem coisa com Half-Life 2, sabe? O D-Man usa ver. Arma. Hã? O D-Man usa arma do Portal. O D-Man é alguém do Portal. Não. Trabalha lá com a Gleidos. O D-Man é o Cave Johnson. Ah, vai, Gleidos, voz do cara do Pet Shop Boys. You always on my mind. Tá bom, né, cara? E eu, já que tu falou em Valve, Half-Life, eu vou ter que citar o meu Portalzão 2. Portalzão 2. Porque o 1 é um jogo bom, sabe? Só que não é um jogo completo, é um jogo de teste, né? É um puzzle game lá, bem curtinho. E o 2, cara, inventaram aquela história muito foda do fundo, assim. Cara, ajuda a levar o seu robô no portal, é isso? Não, por favor, não. Isso é o multiplayer. O jogo tem uma história muito bacana. Não sei se alguém já jogou aqui o Portal 2. Não. O Scarface também não chegou a jogar. Eu estou com ele aqui, mas não peguei sério pra jogar, não. Cara, ainda não. Tô com ele aqui. Ainda bem que o Scarface esperando. Não é Alex Seth que joga tudo. Mas, não, só uma coisa cara, que eu é uma história assim. Até o Rodrigo falou: bah, tu, acho que tu não vai gostar do jogo. Eu fiquei: não, será? Vamos ver. O jogo é muito bom, cara. Tem uma história no fundo, assim. Que bom. Uma história não é só abrir portal e um puzzle game. Isso. É uma coisa mais profunda. É uma história muito foda. Quem gosta das tiradas da Gleidos, tá aí. Do Wetley lá. Ah, eu vi no Twitter o Six falar de um jeito lá, Metal Gear, quando ele cara, jogou. É um jogo muito bom. Encontrei a Gleidos. Pelo jeito deve ser um troço foda. Um troço cara. Foda, cara. Pra quem se emocionou com o primeiro, o segundo é algo. Obrigado, Fusca, por comprar pra mim no Steam. Te paguei, já te paguei. De nada, sim, já está pago. fica a dica lá da Gleidos máquina de lavar lá que eu mandei no post lá, né? É verdade, cara. É verdade. Cara, eu não vou. Tem muito spoiler do jogo. Próximo FPS. Battlefield! Ah, eu já sei qual que o jogo vai falar. Vai. Ainda bem. A vai. Perfeição do escuro. Amo. Deixa bem claro que eu também amo. Amo. Pra ver como fala. Todo mundo me conhece. Né? Fala, Ferdola. Fala. Todo mundo conhece teu coração, me né? Me conhece. Ah, é? Tá bom. Fala. É, bom, foi citado em todos os casts, acho que eu citei o jogo, né? É. Sempre tem, né? Perfect Dark 64. Aê! Comprei o 64 pra jogar ele. Né? Joana! Tá louco. Vocês lembram na coluna do Six do Frajol, eu postei um vídeo do nada, que é nós jogando eu, Frajol, a Six e o Will. Um amigo nosso, vocês percebam o carisma, todo mundo bebendo, ouvindo música e Frajola amando. Era um ritual sagrado de toda semana. Todo fim de semana. A gente se reunia pra X ou bebida e jogar e falar merda. Um xingar o outro. Não a mira. É. E fica, é isso que... ficar escondido não, nos buracos do jogo, com a Farsight. É? Ficar escondido nos buracos do jogo lá com a First Sight e as Proximity Mines lá. Não, mas a gente sempre jogava as três fases que tinha no GoldenEye e não tinha como... Isso, complexo. Vamos. Felicity. Ó, complexo. Felicity. Por que tu gostava das fases do GoldenEye? Outra vez, são boas? Porque a gente já tava acostumado e era mais fácil. Ah, pois é, e todo mundo Perfect conhecia. Dark é o melhor e joga a fase do GoldenEye. Como assim? Isso é... Tá, mas a evolução, o Perfect é a evolução. Eu, amigos, tem essas armas eu cito Shark. Os dois juntos. É o GoldenEye com armas Game Shark. Boris e Natália, cito os dois juntos. Tá, eu vou dizer agora por que eu prefiro Perfect. É emoção, tô tremendo aqui. Não, eu sempre jogava primeira Elvis. Pessoa. Oi? Elvis. Eu sempre jogava jogos em primeira pessoa pra passar o tempo. Eu jogava Doom, o real. Eu jogava. Aviãozinho! Eu acompanhava desde o primeiro até o 2004. Não. O 7, não. É FIFA? FIFA. Ah, a última lá. Onde você quer chegar? Tá, eu só jogava essas merda. Esse Call of Duty também, né? É bom, mas não tem aquele glamour. É de tiro. Cumprimento. É de tiro. Esses BioShocks, essas coisas aí. Que? Tá. Não. Pra mim era passar tempo, era distração. Cara, tem os gráficos todos, jogos. Primeira pessoa, é pra exibir placa gráfica, exibir potencial de computador. É isso. Muito bem, Frajola. O real tem um gráfico. Não entendi nada que o Frajola falou. Tá, eu quero dizer que os jogos em primeira pessoa é tudo pra exibir gráficos, mostrar placa, processamento e diabo. Verdade. É que é o melhor, as produtoras dizem que é o melhor gênero que mostra. É. Da melhor maneira, o que eles podem fazer num console PC. É, tu quer ver coisas maravilhosas, gráfico e tudo, é isso aí. Agora tu joga um Perfect Dark, não jogo há 10 anos e tô jogando ainda. E não enjoa. E não evolui, né, cara? Esse cara não evolui. Eu que sim que não evoluo, só perco. Isso é bom? Tá jogando Perfect Dark há 10 claro, anos? Claro. É um casamento, né, cara? Casado com a Joana, aquela modelo do comercial. Eu tenho que comprar outra fita, cara. O 64 é bom. Agora, o Zero do Xbox tá entre os 10 piores jogos de todos os tempos. Não chegou a jogar, né? Não sou eu que digo a Game Trailers. Então, não apoia. A minha amiga aqui, Game Trailers. Minha amiga aí, ó. Aqui, ó. Tá pegando ela? Hi. Cara, Perfect Dark, né? A gente já falou do Bolt Six, né? O que tem o jogo, o que é o jogo. É um GoldenEye um pouco evoluído, sim, com as armas do futuro. E o Six perdia de mim, e todas. E ETs, e novelas, e Elvis. Bobagem, né, cara? É, o grande mérito. Farsight, apelação. O mérito foi o nosso multiplayer. Nós lá. Por isso tu gosta do jogo, porque o The Best, tanto faz, sabe? Pra mim. Mas eu concordo que Perfect Dark e GoldenEye, de FPS, conquista corações e é totalmente diferente dos outros. O GoldenEye é um divisor de águas. Né? É, isso aí que eu ia falar. Ele dividiu muito, assim. O Perfect Dark foi evolução, né? GoldenEye tipo Half-Life 2. Mas não chega tanto, óbvio. Mas o GoldenEye dividiu. Ele mostrou que, ó, FPS pode ser um jogo de verdade. Não é só mostrar cenário e dar tiro. Isso aí, é verdade. Tanto como o Doom tentou dar susto e não conseguiu, o GoldenEye foi lá e conseguiu o que quis, né? Então, por isso que ele é tão famoso e ótimo. E aí, senhor Tony Montana? Tá, assim, vou primeiro explicar uma coisa. O meu jogo é Call of Duty 4. Call of Duty. Coisa antes, que Call of Duty é assim. Vocês falaram aí que Call of Duty dá 6 horas de jogo e acabou, né? Só que assim, Call of Duty faz muito tempo que o jogo principal do Call of Duty é o jogo online. Na realidade, os jogos vêm assim, tem a parte que você joga o modo história e o extra do jogo é o modo online, né? O Call of Duty é o contrário. Na realidade, o jogo, a parte história dele, que é a parte, é o extra do jogo. O principal dele é online. Então, quem compra hoje Call of Duty, compra pra jogar online, entendeu? E Call of Duty 4 foi o melhor Call of Duty que lançaram. Eles saíram, foi aquele choque de sair de Segunda Guerra, que era antes, né? E botar a guerra ali, guerra moderna, armas novas e tudo mais, coisa que ninguém esperava pra série, né? Afinal, tava vindo lá do Medal of Honor, todo mundo achou que ia se estender aquele negócio de Segunda Guerra até não querer mais. E o jogo é ótimo, pra quem joga online, totalmente balanceado ele, não tem apelação, o negócio é 5 kills avião, 7 kills helicóptero, acabou. Verdade. Agora no Modern Warfare 2 colocaram até bomba atômica lá. Os caras precisam fazer 50 kills pra pegar uma bomba atômica lá, então o cara pega e se enfia num buraco lá e fica só esperando a galera passar. Pior, né? Que é. Pegar bomba atômica. No Call of Duty 4, não. Não tinha essas palhaçadas, sabe? O jogo era muito mais justo. É, tinha aquele sistema também de graduação, né? Conforme tu era expert. por exemplo, sniper e tal, tu tinha aquelas, tu subia de cargo, como se fosse um cara do exército mesmo, e tuas habilidades melhoravam também, né, conforme tu conseguia. É, na realidade, como que ele acontecia, você ia subindo de level, você ia liberando ele conforme o level, algumas armas novas, sim, e você ia ali liberando alguns perks novos também, né. Sim. Que eram lá as habilidades, você podia correr mais e podia, né, dar tiro mais forte, sair mais bala por vez quando você atirava. Mas tem gente, às vezes o pessoal acha que quanto mais alto nível, mais forte você era. Na realidade, não. Porque isso é as coisas que abrem lá é só uma questão de opção, porque quando você vai abrindo as novas armas e tudo mais lá, olha, na realidade a única arma que eu usava que ela abria num level mais avançado era a P90, que ela abria no level 40. Mas eu usava normalmente a K47 e a MP5, que são duas armas que já estão abertas desde o começo, entendeu? Então, o pessoal que acha que às vezes que Call of Duty, quanto mais alto nível, mais forte a pessoa é, não é assim. Porque as melhores armas, elas já estão abertas no começo do jogo, sabe? Então é um jogo muito bom, excelente, conexão dele era boa, quem joga aqui no Brasil conseguia criar sala tranquilamente, coisa que no Modern Warfare 2, no Black Ops aí já não tem mais, ninguém mais consegue jogar online BR aí, conexão não existe, né? E aquelas apelações que tem hoje em dia também pra esses Call of Duty aí, que hoje em dia não dá mais pra jogar. Fiquei triste esses dias atrás que eu entrei na PSN e Call of Duty 4 aí já não tá aparecendo mais gente pra jogar, entendeu? O pessoal já abandonou mesmo, né? Mas, ó, o melhor FPS que eu joguei na minha vida, cara. Online não tem pra bater. Online, tá? Online. Quem não tem internet, corre. Online tem uma menção a fazer. Rodrigo, pode falar o jogo pra mim? Team Fortress 2, um beijo. Eu tenho uma menção a fazer também, Battlefield 2 Bad Company. Eu também, Perfect Dark. Cara, e o Scarface falou do Modern Warfare, eu acho o single player do 4 um dos melhores também. Acho muito bacana. Não, é que eu falo isso porque eu sou um jogador das antigas, eu sou single player, né, então... É um sozinho. Eu sou sozinho no mundo, eu procuro sempre os meus prazeres, eu não gosto de fazer prazer com os outros. Mas pra você que gosta de jogar single player, o Call of Duty não é o teu jogo, porque ele é muito, muito, muito focado no online. Não, eu sei, mas eu terminei o Modern Warfare, ele é tipo assim, ele é curto, mas ele é excepcional, ele é muito bom. É muito bom. Curto e intenso. Intenso, bata, louco. Tipo, na metade do jogo, teu personagem morre, saca? Tipo, você e o dois, eu virei uma madrugada, os dois. Tá, acho que não, por exemplo, aquele Black que tinha no PS2 lá. Muito tá, eu tenho. O jogo é muito bom, cara. Bom, só que assim, ele é muito comprido, cara. Ele é muito longo. Entendeu? Nossa, tinha fases lá que se demorava quase uma hora pra passar, entendeu? Então, tipo, é um jogo muito bom. Sério? Só que ele é comprido demais. Não. São longas, é longo o jogo. Logo, a primeira fase, 20 minutos. Fase mais. Esse jogo aí é um saco porque tu dava tiro e os caras não morriam. É, os caras demoravam pra morrer. É verdade. É que ia acertar na cabeça. Dois eu vim falar. Vamos lá, já que estamos em FPS, tiro, morte, vamos falar de ação e aventura e essas coisas sinistras. Ação e aventura. Ah, tem uma coisa bem moderna aqui. Não sei, aí, o que vocês têm pra falar de ação, Sonic, aventura? Ação, pra mim, é Metroid. Melhor jogo que eu já joguei, Metal Gear 4, fim. Ah, não, peraí. Metal Gear é outro patamar. É ação e aventura, cara. Não, tá Metal certo. Gear 4 é tactical espionagem. O meu melhor jogo, Metal Gear 4 também. Próximo. Pra ser aventura tem que ter muita confusão. O Uncharted 2. Não, eu ficaria também com Metal Gear 4. Mas tu nem virou o jogo. Não virei, mas não precisa virar pra dizer. Jogou o primeiro ato e é o melhor, quer dizer. Se a ação a gente dividiu assim, bem genérico, é Super Metroid. Digamos, tira o Metal Gear, Super Metroid. Porque aí se fosse jogo de plataforma de tiro, é Mega Man Zero, saca? Tipo, depende, saca? Isso é complicado. É complicado, mas... São muitas estações. Muitas estações, mas Metal Gear 4 é perfeito. Castlevania Symphony of the Night. Olha ali, ó, puxou um bom, cara. Amo o jogo. Esse eu tenho que explicar pra vocês. Plataforma pegou os melhores elementos do Super Metroid, mas o carisma da série, o lance de tu ter dois castelos e todas as coisas de RPG e itens, lindo. Só sei disso. Olha, é triste de pensar que o Castlevania acabou, né? Não fazem mais nada agora, né? Cada Castlevania que sai, todo mundo tá esperando um novo Symphony of the Night lá com mapa e tal, exploração e castelo pra baixo, castelo pros lados e tal, e daí os caras vêm com God of War de novo, sempre. Não, outro, para, cara. Não para. Tu jogou? Eu não joguei ainda esse Castlevania novo aí. Ah, o Lord of Shadow sabe como é que é? Você põe pra frente e vai. Entendeu? Isso. Não tem, só vai pra frente e mete o pau. Só não tem. É igual da fora. É igual da fora. É igual da fora. Mas eu quero jogar de qualquer jeito. Quer mesmo? Tu quer mesmo? Eu quero uma ação e aventura, eu gosto muito, o pessoal que não é muito fã é o Prince of Persia, eu acho muito bacana, cara. O primeiro, é bom jogo, terminei, bom jogo. Ah, bom. Um Prince of Persia que o pessoal também cagou aí, mas honra, é bom. É o aquele Forgotten Sands. Ah, não curto. Não. Eu achei bom. Ruim. Eu achei bom, hein? Ruim. Paco. Não, Scarface, eu entendo o teu ponto de vista, mas por que a gente acha ruim é você ser repetitivo. É o que todo mundo diz, não é verdade? Que é repetitivo. Ah, pode ser, mas o Sands of Time, se for ver, também você acaba fazendo. Você hoje pula pra cá e cai pra lá e volta e vem e vai. É a mesma coisa, saca? É que Sands of Time é a época que ele pode saiu. Pode ser, na época que ele saiu, ele mudou. E aquele lance de voltar no tempo é muito foda, sabe? É um diferencial muito foda pro jogo, sabe? Quem pula, né? Em compensação, como tinha me emocionado com o Sands of Time, fui jogar o War of Written e é um saco aquele jogo. Vai tomar no cu. Outro tem jogo, Soul River, né, cara? Eu amo esse jogo. Ótimo. Quebrei aquele CD. Quebrou. Por que tu quebrou? Escalar, chegar lá em cima e cair e voltar pro início. Odeio pulo. Pulo vai fazer ginástica se gosta de pular. Pra chegar escalando o negócio infinitamente, né? Sair da tela do videogame? Porque... Claro, subir no telhado de casa. É muito burro. De raiva, fui lá e quebrei. Eu lembro. Outro jogo que é muito bom, que eu adoro, Max Payne. Eu acho foda o jogo. Na época era bom. A historinha dele, cara. O lance do ban... Que dizia, Matrix que é o Bullet Time. Por coincidência, a criação do jogo antes do Matrix, do Matrix, já tinha o Bullet Time. Um jogo assim. E também o filme, tá muito bom. Ah, merda. Eu gostei. Estamos falando. Mas filme é outro assunto! Bom, se é pra citar, como é um gênero que tem muita coisa, eu vou citar a série Uncharted. Por uma coisa assim, tipo, eles conseguiram juntar a modernidade, graças a Deus. Era um jogo de aventura. É. Não, mas ele. Eu acho que é um jogo, principalmente o primeiro, ele tem muito um feeling de jogo antigo, saca? Tomb Raider. Ele tem muito um feeling. Não é Tomb Raider. É Tomb Raider. Lembra muito Tomb Raider, cara. Lembra sim. Mas, meu Deus, eu não acho. Eu acho que tem um feeling de muito de jogo antigo, saca? Isso aí eu curti. É um Pitfall, saca? É o que eu falei pro Six, era em Johnny and Johnny's com Tomb Raider. É verdade, lembra Tomb Raider, cara. Primeiro jogo. É isso aí. Mas Tomb Raider. Mas falam mal do Tomb Raider, mas tu não jogou todos. Então tu jogou. Eu não joguei, tu joguei um. E achou uma merda. E achei uma merda. Aí joguei o 3, achei ruim também. E algum de Play 2 que eu não lembro qual era. Esses últimos aí até que são mais legalzinhos, mas eu também acho um saco. Mas é. Eu não joguei Tomb Raider, eu joguei Nude Raider. Peitos de polígono, lanzonete. Quadrados. Pontiagudos. Tomb Raider, eu gostei muito do penúltimo. Eu joguei de PC, eu achei bem legal, saca? É o que deveria ter sido Tomb Raider, cara. A movimentação eu acho muito foda. Eu não lembro o número, ação. Porque são muitos. Olha, bons, o último Tomb Raider que eu gostei foi o 1. O resto... Eu gostava do 2. Pior que o outro. É, eu gostava da Lara Croft. Bah. Ellen Roche, nossa. Ellen Roche e Lara Croft. Amo Ellen Roche, por favor. Por favor, Cigano Alex. Igor. Eu... Demais, Ellen. Bonito de ver, diz o Junior. Deus o livre, essa mulher. Olha, aí. Esses dias atrás eu olhei a capa do Tomb Raider 1 e, cara, até na capa o peito dela era um triângulo. Até na capa, porque na capa era um triângulo, cara. No jogo até entende, né? Mas na capa. Porque... Olha, pra mim, amo qualquer tipo de peito, cara. Triângulo quadrado, redondo, embaixo da minha calça, peitos, em cima, dentro. Na minha cama. É. Peito. Eu vou citar, né, já que a ação aqui é bem abrangente, o Frajola aqui, Super Metroid. Que... Frajola, Super Metroid, tem alguma coisa pra falar de Super Metroid? Frajola, tu não jogou Metroid Other M, Frajola? Tá, no último não joguei, mas o Super NES me... Meus dois Metroids preferidos. Super Metroid, que é bom. Segundo, Metroid Other M. É bom ou é muito bom? Metroid Other M eu jogava e chorava. Eu ia trabalhar triste porque eu tinha que trabalhar porque eu não podia ficar jogando Metroid Other M. Super Metroid, que bom que tu gosta. O cara saía da escola. Que vida triste, meu Deus. Eu ouço muitos nintendistas falarem mal do jogo. Por quê? Do Other M. Por quê? Eles tinham dois peitos na mão e disseram, eu gosto mais disso aqui. Eu quero um... O que foi? Fala. Fala, o cara fez, o que é isso? O Other M não é bom. E olha, olha esse Skype que tá caindo aqui. Caiu. Opa. Ui, a conexão vai cair. Por que que não é bom? Cara, ele não é bom porque a Samus de boca fechada era bom demais, sabe? A Samus começou a ficar... E quando eu era menininha e não sei o quê... Ai, cara, aquilo é muita choradeira, sabe? Eu não cheguei a jogar, eu queria jogar no Wii que comprei no Matheus, mas não funciona. Hã? Mas as críticas que eu li dizem que a história dela é tão ridícula que parece um episódio de Malhação. Foi o que eu li! Sim. É, isso foi mesmo. O que eu li. Se a última coisa que eu queria, que eu li, que eu acreditei, foi que o filho da Danielle Vinic, seu nome é Guy. É só isso. Amigos, não acreditem nas coisas. Eu liguei. É o Guy do Churato? Isso. Cara, Metroid, eu ficava indignado como ficava melhor cada vez. Quando eu cheguei no final, todos plot twist, tem muito plot twist, gente. Ela falando a infância dela, é a amizade, é amor. Ação foi um assunto muito abrangente e a gente pode falar um jogo que aqui... Ó, o meu jogo de ação é... Fuca, vai gostar? Pois não. É? Pois não, vai lá. Robôs, né? Robôs, muito bom, né? Sim. É Frajola Kojimão. Opa! Sabe muito bom, muito bom. Eu tava aqui sussurrando o nome do jogo. Né? Zone of the Enders 2. Aê! Cara, Second Hunter. Olha só. Veja só. Já adianto para o Chapas, porque esquece, sai quando quinta que vem, né? Já adianto que é o próximo assunto do Japaixão. Já adianto. The Enders é muito bom, muito bom. Muito, muito. Eu não joguei, eu nada não joguei com na realidade, quando eu conheci Zone of the Enders, eu fui no Fliperama, né? Casa de videogame, e comprei uma hora lá e coloquei lá, põe esse jogo aí, coloquei lá o jogo. Bum! Cara, anime da melhor qualidade. Isso. Robô, porrada. E Kojima. Cara, você vai apertando o botão, ele vai pra cima e vai pra baixo e quebra pra um e quebra outro, estoura e vai e você não sabe o que tá acontecendo, mas tá jogando. Que nem na vida, né, cara? Cara, ele é muito bom mesmo. Eu não joguei um, mas eu vi o 2 na locadora, joguei lá, sei lá, uma hora, saí e comprei o jogo. Comprei o original. Isso aí. Tá aqui. O original? Original, comprei na época que saiu. Mas paguei muito bom. R$100 no jogo. Mas comprei, tá aqui até hoje. Tu chegou a jogar aquele lá de Super NES, Metal Warriors? Metal Warriors, que era feito pela Konami. Jogo, e Lucas Arts. Eu joguei e não consegui terminar porque é muito difícil. É muito difícil, eu virei. Amo esse jogo, amo. Super Nintendo, né? E o modo multiplayer. Jogar também. Em dois, muito foda. Quanto jogar no Super NES? Eu creio que dali que nasceu o Zoe, né? Possível. Mas pra mim, não teve até agora nenhum jogo que fez de robô que chegou perto do Zone of the Enders. Assina embaixo. Não. Achar não jogo tem. De robô bom é uma tarefa extremamente impossível. Aquela pilha que o Japão caga de jogo de Gundam, nenhum é decente. Eu saca? Sempre. Nenhum é bom, saca? Eu sempre procurei jogo de robô. De robô? Eu levei fé nesses Gundam, mas não... Não, é difícil, não. É que é muito jogo pra fã. Gundam faz jogo, os caras da Bandai fazem jogo pra fã, sabe? Isso. E aí é foda, sabe? E a história do Zone of the Enders também é sensacional. Nossa, você joga o Zone of the Enders, você se sente jogando Metal Gear. É a mesma coisa, você tá jogando, de Kojima, repente né? entra uma cinemática assim... De abrir tua bunda mesmo, cara, é não, muito bom, é bom demais. E já que o Ferjola lembrou do Metal Warriors, eu lembro de um jogo específico. Tem a franquia de RPG de estratégia que é o Front Mission, né? Tático. Mas tem aquele que é um jogo de ação que é o Front Mission Gun Hazard, que ele é pra Super NES que eu virei esse jogo e ele é excelente, ele é o mesmo nível, o mesmo feeling do Metal Warriors, é muito bom, muito bom. É verdade. É da Square, hein? Square. Robô. Gênero jogos com robôs. E agora. Vocês chegaram a conhecer um jogo que saiu pra arcade, que da Capcom, que era o Cyber Bolts? Sim. Arcade. É Bloody! De um Solidus! De um salto. Era muito bom, cara, só pancadaria. Inclusive, se não me engano, o Cyber Bolts. Ele tinha um personagem que tem no Zone of the Enders também. Que era um piloto de um robô. Não era do Cyberbots. Não, era Cyberbots. Era do Gradius, né? Que era o, a mesma nave que ela viu, que Viper, né? Cicatriz, o Cyberbot, é que... ele tem um personagem que tem no Marvel vs. Capcom. Ah, o Marvel, o Jean, né? O Jean, é, o Jean. Ah, é. E esse negócio do, da, do Gradius, o Scarface, é, no, é um jogo extra do Second Runner, do, dos 8-2, que é um jogo extra, que é um jogo estilo do Gradius, sabe? Sim, é, tem uma fase lá que você entra numa, num esquema secreto lá que você cai no joguinho lá, no, no minigame. No minigame, é. Os 8-2, depois que tu vira, tu pode jogar isso, de luta. É isso. Tá, tem luta e tem esse especialzinho aí também. Esse que eu, especial, tá, eu abri, mas não cheguei a olhar. Cara, não olhei. Meu Deus, tu que é fã, ferrola do Gradius ainda, meu Deus. Fica nossa, esse aqui, meu, o jogo versus do Zone of Danger não, não é ruim, não. Não. Tá certo que não é o melhor que o jogo tem, né, pra oferecer, mas... É um extra... Dá pra jogar, não, não é ruim, não, é um bom jogo. Nem... Inclusive tem robôs ali que só tem nesse modo pra você jogar. Bah, que tem os chefões também. Que tu não é pode... que nem jogar com no Metal Gear 2 o Snake lá, Tony Hawk's Pro Skater. Né, Fuca? Ah, ó, eu tenho aqui o Metal Gear Subsistence lá, que tem esse daí. Tem esse jogo. E é bom esse jogo de skate do Metal Gear, cara. Nossa, joguei muito. Legalzinho. Melhor que o Tony Hawk. É, melhor mesmo. Melhor viu? Que o Tony Hawk. Toma, como? O quê? Melhor mesmo que Tony Hawk. Obrigado, cara. Melhor que Tony Hawk. Tem o Snake, né? Tem o Snake. Eu só jogo com Fat, prefiro Man. Prefiro o Snake com a Homem-Aranha. Ele é quase... Bob Burnquist no Zone of Danger. Super Officer Dick. Vamos para outro jogo, estilo de jogo com polícia. Como é que é? Estilo de jogo com polícia. Vamos para os melhores Sandbox. Sei lá. Não, GTA é Red Dead Redemption. Só vou falar mal. Sandbox é só Red Dead Redemption, o resto joga no lixo. GTA 2. GTA 4, amo. Toma. Lixo. Ah, isso. Acabou. É muito triste. É ação. Não, é ação ainda. GTA, não, vamos citar não. GTAs, né? Em ação. Gênero lixo. É, Sandbox é Red Dead Redemption, próximo. Já vai sim. Já que falaram em Tony Hawk's, jogo esporte. Ninguém tem jogo de esporte, né? Todos tem. Pro Evolution, né? Não, Winning Eleven 4 do PlayStation 1. Joguei muito, ganho sempre de avô. Melhor jogo de todos. Jake Romano Zaka. Winning Eleven. Winning Eleven. Já é, mano. Com narração em japa, Júlio. Winning Eleven. Muito bom. Ninko, Suko, Winning Eleven. Dig-din. Ronaldinho, Soccer, 97. Cara, ó, esporte não é só futebol. Você pode falar que jogo das Olimpíadas de 96 lá. Sinuca. Sinuca no GTA 4, eu jogava esporte aquele, favorito dos outros. Aquele sinuca do PC que ficava as mulheres o snooker pra Windows 98, melhor. Aí, ó, toma aí. Indy 500, ali, pronto. Baralho. Nigel Mansell. NASCAR 98. Esporte. Tá falando sério. Eu, se é pra citar algum jogo de esporte, eu cito esportes. Obrigado. Melhor esporte, todos. Kinect Sports também citei, pronto. Não joguei, não sei. Kinect Sports, amo. Tony Hawk's. O 1, 2, 3. Que tá aqui? É o esporte. Tá, então, chega de esporte, né? Ninguém quer falar. É, apesar de. Scarface, tem esporte aí. Não, esporte nada. Eu só joguei até o Winning Eleven 6, o resto, lixo. Verdade. Nossa, Superstar Soccer, Deluxe. Deluxe. Deluxe. Internet no 64 era campeonato brasileiro. Eu jogo International Deluxe no celular. Coloquei o emulador lá e jogo todo dia. Olha ali, ó. Chutou! Saca de goleiro. A gente pode falar então de. Já que tá ali em ação, aventura. Corrida. Vamos dividir em Hackslash e Beater Up. Quer citar algum jogo aí? Rapidinho? A musiquinha Beater Up! Eu quero citar de Beaten Up Final Fight 3. E Capitão Comando. Capitão Comando. E Cadillacs e Dinossauros. Capitão Comando, o melhor que tem. Cadillacs e Dinossauros, não, mano. E Streets of Rage 2. Eu curto Alien vs Predador. Curto. Sim. É X-Men. O meu preferido. Beaten up preferido, Alien vs Predador, de Flipper. X-Men que saiu na PSN esses dias, que era de arcade, amo. Amo. Streets of Rage 2, amo. Um dos melhores. Pô, vou dizer uma coisa, hein, no Capitão Comando lá, cara, eu só fui saber que... aquele Baby lá era um bebê com, em cima de um robô depois de muito tempo, cara, que eu achava, eu não sabia o que era aquilo. Tá zoando, cara. Eu não sabia o que era aquilo, cara. Tu achava que era o quê? O bebê, eu achava que era o olho do robô, sei lá, entendeu? Tipo, cara, eu não entendi Hagar, aquilo, cara. É o filho do Hagar? Oh. Ai, mentira. Pô, toma na cara. É na mesma cidade, né? Personagem carisma do ano, Múmia. Cara, ah, Múmia era bom. Múmia era aí que tem, hoje em dia, é o Scott Pilgrim. Eu joguei um pouco aí. Ah, eu quero muito, cara, esse é jogo. Muito foda, velho. Quero muito esse não jogo. Não joguei. Eu tô esperando o Julie e duas gactas para jogarem com os em quatro. Falou com a pessoa certa. Lanzonete e Peru. Outro que eu quero citar aqui, muito importantíssimo, esse jogo novo, hein? Difícil de acreditar. Cala a boca, puta. Senta. Foca no iPin. Eu queria citar aqui Dragon Ball Advance. Ah! Ê, palma. Ai, tá joguíssimo. Oi. Estou fazendo a minhoca por meus amigos. Tenho dois pra citar: Tartarugas Ninja do Super NES. Turtles in Time. E vocês vão me chutar, eu gosto: Fighting Force 2. Oh, parabéns, Luzoni. Esse jogo é muito bom. Amo, cara. Amo esse jogo. Daria pra ele. O Fight Force é bom. Olha ali. Endos penetre em mim. Contra 3. O Fight Force foi o último jogo de beat'em up que prestou, né? Porque o resto também, pelo amor de Deus. Tão brado, lindo, tu. Lindo, amo. Streets of Rage moderno. Ah, e shooting up, hack and Rushing Beach, Rushing Beach. Rushing Beat. Amo. É bom. Jaleco. Ó, o beijo. Jaleco. Beijo. O Rushing Beat é bom demais, cara. Nossa. É ótimo. Eu gostava daquele ninja, o ninja, lembra que tinha o um ninja verde que você dava o especial dele, ele partia em dois e sumia da tela. Ótimo. Ele partia no meio e sumia e todo mundo morria. Cadê? Depois ele voltava. Cadê? Como faz? Não, é o botão de especial, você apertava o especial ele partia no meio. Outros, mais algum que vocês querem citar? O Battletoads, classicão, né? Que todo mundo eu diz. Cito Mega Man sempre, né? Amo todos. Battletoads é tortura, né? Hã? Beaten up? Tortura, né? Mega Man dá soquinho, espada, aqui, ó. É, pois é. Espada. É, pois é, né? Vai com zero, é espadão, né? Espadão é no braço. Plataforma. Anda pra frente e mata. É, isso aí. Golden Axe. Hack and Slash é Hack and Slash, o Golden Axe é Hack and Slash ali, ó. Sim. O primeiro, Aí a gente pode citar o quê? God of War... The Hack and Slash? Ó, cara, esse é um Hack and Slash que eu joguei, que eu não dava muito, que eu joguei, achei bom... Foi aquele Dante's Inferno, cara. O jogo é bom. Sim. O do PSP eu achei bom. Ó, eu achava que era uma merda, cara, mas zorra, vale a pena, cara. Terminei ele final de semana passado. É bom. Haters de Hack Slash que falam, God of War, cópia! Tem todo mundo falando de God of War, saiu Heavenly Sword lá. Boa. O Sword é ruim, cara. Pelo amor de Deus, é só... Eu acho que a conexão vai cair lá, mas o jogo não presta. Sabe o que o Frajola gosta? Porque não tem pulo no jogo. Não é que não tem pulo. Chega aquele homem careca por tudo lá. Os caras querem ver o homem dando pau aí. O Scarface fala mal porque o jogo não tem troféu. Ele é muito com a ferida. Então ele não gosta de Metal Gear 4. Não tem que vai fazer quando tua mãe entrar no MSN. Fala, Anderson, fala. O quê? O quê? Não tem troféu, né? Não é porque não tem troféu. O jogo não é bom, cara. Pô, é ótimo. Jogar é aí, ótimo. Cara. Você joga God of War e Devil May Cry, fica meio difícil assim, engolir algas coisas aí, né? É fantástico, cara. Nem eu tentei. Devil May Cry? Eu tentei gostar de Devil May Cry, não consegui. Não consegui. Atualmente tá fraquinho, né? Tá fraquinho, mas já. Baioneta. Pra vocês aqui, ó. Primeiro jogo. Ó, Baioneta é bom, cara. Baioneta é bom. The Bouncer. The Bouncer. Blasto! Não sei que jogo é, Ferjola. O jogo da Square é... Ele utiliza os mesmos gráficos, assim, os personagens de Final Fantasy X. Do que é? Play 2? É, 2001. Não lembro, cara. Primeiro jogo. Não lembro desse jogo aí mesmo. Repete do CG também. É, não lembro desse jogo. Scarface sabe aquele jogo quando o videogame sai, que sai bem ruim, assim? Sim. De gráfico e tudo, assim, é isso daí. Não, né? É isso aí. Street não Fighter é. X3. E depois pra começar bem mal mesmo, né? É. Tu vê. Deu Tekken. Tá, então vamos falar de luta, né? Luta. Já que daí, o Zoni citou Street Fighter X3 como o melhor jogo de todos os tempos. Ruim. Pá, jogo de luta, preciso pensar, cara. Eu acho que é Portal 2, sabe? Portal. Cara, Mortal é difícil pensar, mas o 2 tem todo um... sensação. Esse último aí deve ser foda, né, cara? Assim, deve ser o feeling do 1 e do 2. Gostei, foda, assim. Amei, é bom. O modo história, um dos melhores que eu já vi num jogo de luta, muito bem trabalhado. A fuder. Eu cito 3, eu vou citar 3 e vou ficar quieto agora. Bah. Novo Mortal, tá, né? O Super Street Fighter 4, bom, e Killer Instinct. Que ótimo, ótima citação, eu ia falar. Combo Brave. Agora fico quieto. Ai, dó. Ó, pra mim aí é, ó, é Marvel vs Capcom 3. Isso, muito bom. Amo. Ó, Mortal Kombat ele tinha ido até o 3 que prestou. O resto foi só bosta também, né? Mas o 9 aí, cara, ó, não dá pra negar, cara, tá? Parabéns. Jogão, parabéns mesmo. Ótimo jogo. E o Super Street 4 também. Amo. Bom. É. Jogaço. Tem, a gente pode citar o Garou, que eu acho muito bom. O Garou é muito bem. Julie me apresentou. Julie Temo, o Garou. Amo. Obrigado. Amo o Garou. Não precisa agradecer. Melhor jogo da SNK. Fatal Fury, curto pra caralho. Ó, oh, Street bom. Combat do Super Nintendo. Você joga o Chapolin Colorado. Cara, sério? É sério? Cê, quero jogar. Sério. Vai atrás e você acha lá o Chapolin no meio. Pode ir. Cuidado, Chapolin! Aparece ele. Não, mas essas citações aí também tem os KOF, né? O KOF 98, sempre... Quem é Leite Gombeira? 2002. 2002 é o meu pau de eterno. KOF 98. Beijos e abraços. King of Fighters, não. Tekken 3. Tekken 3. Tekken bom. Tekken 3, velho. Tekken 3. O Tekken 5 também é bom, né? Lembra bastante o 3. O 6 aí, o último, no Dark Destruction. Eu gosto de Tekken Tag Tournament. E o jogo, vão me banir, mas dois chapas... jogaram e gostaram. Melhor jogo de luta de anime. Naruto, tipo de Naruto Ultimate. Não, errei o nome. É o Ninja Storm 2. Ele é bom, cara. Ele é bom. Em compensação, acho nova leva pra fãs. De jogo de anime, eu joguei o Dragon Blast 2 do Dragon Ball, achei um saco, sabe? Porque é igual dos de Play 2, velho. É tudo igual. Os caras não mudam nada. Sério? Ah, comentar bom, esse Naruto aí, o Vila Lanzonete. É, eu acho o Naruto uma merda. Mas... Naruto. Charuto. Não, eu não gosto de anime não, cara, mas o Naruto, qual que é o do Play 3, Lanzoni? Esse aí. O Ninja Storm 1 e o 2. Ninja Storm. Não, o do Play 3 ficou muito bom, cara. Isso que eu ia falar. Eu joguei com o Lanzonete. Eu não gosto, mas, pô, ficou bem feito pra caramba, cara. Joguei com o Lanzonete, tenho que pagar pau para o jogo, porque o jogo é excelente. Jogos de anime tem que se inspirar nele. Charuto. Estamos falando de luta, né? É. Marvel vs Capcom 2, ou 3, né? Ah, não, Evolução, eu... mal 2, é. Ah, eu não joguei muito o 3, mas eu acho o 2 superior, saca? Ah, o 3 na... é muito melhor. O quê? Show 2 melhor que o 3? Não, isso não, calma, eu tô dizendo, não, joguei pouco o 3, eu ainda acho o 2 melhor. O 3 melhor. Peca pelo modo online, que tem muito lag aqui. Ainda. Lag fag, né? E não dá pra assistir o jogo dos outros, cara. No Super Street Fighter 4, tu tá esperando, né, uma batalha, tu assiste, saca? Pô, Marvel vs Capcom 3 não tem isso. Marvel vs 4 dá pra fazer isso também, cara. Dá pra assistir a luta. Os outros também. Não, mano, Marvel vs Capcom 3 não tem isso. Nada, aí ideia ruim. Hoje isso em dia é ruim, tem que ter. Teria que ter isso aí, sabe? Mas eu vi que vai ser a versão nova do Marvel vs Capcom 3. Capcom vai tomar no cu, sabe? E aí vou melhorar essas coisas. Bah, Capcom é foda. Bah, Capcom é pior que a Nintendo, pra mim. São novos o quê? É DLC? Pra... Não, cara, pior que parece. Prince Money? É, Prince Money não vai ser DLC, mas vai ser tipo um Super Marvel. Tipo, um Super Marvel vs Capcom. Alguma coisa nova, assim, Champion Edition, não vai ser. Marvel vs Capcom EX Plus Alpha Super Turbo 2. É, cara, então assim, tipo, que eu cito jogos, o Garou, o KOF 98, Mortal 2. O Street Fighter 2 é muito clássico, né? Isso aí você não precisa nem dizer, não vou dizer. É, sim, mas eu acho que se eu for escolher um Street Fighter, pra jogar pra sempre o Super 4. Super 4. Podem falar do 2, podem falar de todos, apesar que eu amo o 3, todo mundo sabe que eu amo o 3 também, que eu amo os EX e Alpha, mas o Super Fighter 4, pra mim, é o melhor Street Fighter que tem. Ó, King of Fighters, eu sempre caguei pra King of Fighters, cara. Um pior que o outro, tá? Você é infeliz, cara. Mas, infeliz. Por isso que tem mais categoria. Não, mas um jogo que ninguém fala, cara, que eu acho o melhor, cara, que dá pra considerar que é King of Fighters também, é o SNK vs Capcom, cara. Cara, que nem o SNK vs Capcom 1 e o 2 são muito bons, cara. E ninguém fala do jogo, só fala do King of Fighters. Eu gosto, mas sabe que o meu preferido é o SVC Chaos, né? Que é o da SNK. É. Se é pra escolher entre os três. É, melhor mesmo. É, eu gosto que foi feito pela Capcom. Esse cara fez, cutucou todo mundo aqui. A próxima vez ele não vai ser convidado. A gente feito gosta. Pela Capcom, ele é mais no clima da Marvel vs Capcom, né? Sim. Mas esse SNK vs Capcom, ou Chaos, né? Feito pela SNK, ele é, tem um outro feeling, ele é absolutamente difícil, não, outra coisa. Todas as séries, eu achei a jogabilidade meio dura, cara, meio travada. Mas é mais duro que os outros. Ele é assim. Todos os jogos das séries SNK é tudo foda, meu. KOF, Samurai Shodown. Samurai Shodown, ótimo também. Last Blade, bacaninha. Eu já falei, se eu tinha dinheiro, eu comprava a SNK e ia dizer. Façam jogos. Ó, toma dinheiro. Quer dinheiro pra sua filhinha? É, daí ele ia mandar a SNK fazer Mario, né? Não precisa. Seguimos para qual gênero agora? Eu quero colocar corrida. Quero colocar um gênero que eu amo muito, que é corrida Mega Race. Tá, já falei. Acabou. Um gênero que eu amo muito, e meu pai também ama muito, Survivor Horror. Opa. Eu acho que esse merece um sozinho, né, Matheus? Resident Evil 4. Hã? Resident Evil 4. E 2. Eu vou citar Resident Evil 2, Jola. Isso aí, também. Foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Eu também. Eu me emociono de lembrar do jogo até hoje. Eu virei ele num domingo, não, eu, 8 dois vezes. O 2 é o melhor, eu só falei o 4 pro Frajola tomar um susto. Tá bom. Ah, que alívio. O 4 é bom, cara. O Dead Space também. Não, sim, Dead Space sim, é a nova geração. Bom, é, nova geração. É, sim. Nova geração. Ah, Silent Hill 1, super clássico, sabe? É, geração de school aí, o Silent Hill 1 eu acho que é o melhor de todos. É, o resto virou com é. Não. O 2 é bom. Não. Até o 5 é bom, cara. Não joguei o 5. Cara, o 5 é muito ruim, cara. Merda, cara. Toma, agora a vez de um é bom, né? Cara, Silent Hill é só um, cara. Não dá pra. Os outros não dá, cara. É não, um pior que outro. Cara, eu também dá. Acho isso. Eu acho que só o um é de verdade. Só um, cara. O resto. Sério mesmo. O resto sabe o que quer, cara? O pessoal tenta gostar, sabe? Então o pessoal tenta ver coisa ali que é bom, sabe? Mas, tipo, não dá, cara. O um é o melhor que existe, cara. O melhor que saiu foi um. Sim. Agora o 2, o 3, o 4, o 5, eles só tentam, tentam, e não chega perto. É verdade, concordo. Mas ainda assim, o Silent Hill 1 é fantástico, mas o Resident Evil 2 tem um valor sentimental muito forte. Ah, ó, parênteses aí, ó. O último chefe do Silent Hill 2 é uma cama. Fica a dica. Pelo menos do Silent Hill 1 é o demônio reencarnado, né? Cama. Você come ele a pau, metade do jogo ele já tá morto já, cara. No final é uma cama que voa. É uma cama. Oh, o remake, cara, é fantástico. Oh, o postal daí no Crisis 1, Frajola. Muito bom. Bom. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Eu vendi por 50 pila pro Six no lançamento. Cara, o Dino Crisis 1 é difícil pra caramba, né? É bom aquele jogo. É muito bom. O jogo bom, é difícil demais, cara. Nossa, ele não tem barra de energia, não tem. Você não sabe, você tem que ficar olhando a mulher lá, se ela tá. Você tá sangrando. Tá rastejando, se tá sangrando, o que tá lá e. Os Velociraptor, aqueles desgraçados, eles abrem as portas, aqueles. Eu gosto. Nossa, eu gosto de você conseguir. E pra você conseguir aqueles dardo tranquilizante lá, que é o que mais forte pra eles. Demora um monte, meu. Deus, tem que quase dar a bunda pra conseguir dardo lá no jogo, cara. É, não é tem. Fudido. Tá bom mesmo é aquele do Xbox, né? É, o do espaço é lindo. Amo. É. Esse eu não joguei. Graças a Deus. Graças a Deus, tu não teve que arrancar os teus olhos como a gente teve que fazer. Cara, eu fui botar dinheiro fora. Eu gastei energia, gastei computador. É lixo. Computador. Claro, tem vida útil. Gastou as pastilhas do computador. Que não tem muito, né? É um gênero que não é tem. É um gênero muito. Que. Pô, não, pra mim, um novo aqui que mestra com FPS o Dead Space. Né? É, nova geração. Da nova geração, sim, eu acho. Que porque é o Resident Evil morreu, né, gente? Porque na real morreu tudo, né? O Dead Space é o único que sobreviveu. Tá aí, se mantendo aí. Se e mantendo. Vai ter o Silent Hill novo aí, mas sei lá, né? Sei lá. É, Resident Evil, eu acho melhor também o 2, né? Mas. O 4 é muito bom, cara. Muita gente não gosta, mas o 4 é bom demais. Melhor forma de jogar o 4 é no Wii, justamente por causa do controle dele, cara. Quem não jogou Resident Evil 4 no Wii, jogue. Muito melhor que jogar no controle. Tá, vamos pra corrida agora. Corrida? Quero falar de Gran Turismo. Corrida! Race. Vai, citem de vocês que depois eu vou citar Mega Race. Corrida? Top Gear 2. Acabou? É, eu também. Corrida. Toca aí, Matheus. iPhone Top Tower. Top Gear 1. Vai a distância aqui, porque se chegar perto do voadora. Top Gear 1, Top Gear 2. Top Gear 2. É, Rock and Roll Racing. Opa! Rock and Roll Racing. Muito Toca aí, Frajola. Toca aí. Aê. Toca aí. É isso aí, isso aí. High five. Ok, o Ace é bom pra caramba. Muito bom, cara. Muito Rock bom. Rock and Racing, deixa eu citar aqui então o melhor de todos, Mario Kart. Abraço. Bom. Melhor jogo de corrida de todos. E o melhor Mario Kart é o de Wii. É um espetáculo. Concordo. Qual é a defesa do Rock and Roll Racing? O jogo é um jogo que... Rui, cara, é uma corrida que tu nem... Não tem. É, você corre, atira e vai. Rock and Racing, road to begin. Eu acho que a defesa do Rock and Roll Racing é o coração. Ele tem um jogo com sentimento. É feeling. Mas pra mim é Gran Turismo ainda. Antes do Play 1 era Gran Turismo 1, quando saiu o 2 era o 2, saiu o 3 era o 3, e assim foi indo. Agora é o 5. Gran Turismão. Amanhã é será o 6. GT significa Grande Troll. Grande Troll. Pickup do Gugu, jogo do PC. 43 MB de download. Esse aí é o jogo. Grande Troll. Vou falar um pra vocês rindo da minha cara, mas eu joguei muito e adorei e amo até hoje. Jogo sempre no emulador. Do Street Racer 64. Abri tudo. Tudo que dava eu abri. Ah, Ridge Racer. É Ridge bom, Racer. Isso aí é bom. Curto. Curto. São Francisco Rush, né, meu? Cruise USA. Red Asphalt. Olha o Cruise USA. Ah, não. Começou a cagar, né? Não. Vai calhar também, né? É, pega o papel higiênico. Cruising Exótica. Ele é só o flipper da praia, ó. Tem lá a coluna do Diego lá. Flipper da praia. Se bobear, dá até pra separar um gênero louco no meio, né? Corria, Twist Metal. Twist Metal. Vigilante 8. Destruction Derby. Destruction Derby. Ah, só merda, né? Destruction Derby é jogão, primeiro. Spy Hunter. Que é isso? Spy Hunter. Ayrton Senna Superman com GP 2. Superman na Lua, a Terra 3. Porra, Road Rush. Mas não é corrida, é, sei lá. É, corrida, cara. É. Acho que é o quê? Ação? Corrida maluca. Ação. Eu já sei, aquele Jet Moto. Aí é na água. O Jet Moto tinha uma música legal, cara. F-Zero 64. Era uma aposta. Ui. Amo. Bacana. Eu tenho um carinho por um jogo o de que aqui acho que ninguém gosta, é de corrida também, que se chama Top Gear Rally. Ruim. Acho bom pra caralho esse jogo. 64. Olha, muita gente diz que é bom, cara. Eu não joguei não, mas... Mais ou menos. Falar muito bem. Eu joguei e não gostei. Na época era muito bom. Na época era muito bom. Tanto que eu tentei jogar outros jogos de Rally, vou chamar aqui um, Dirt 2. Tentei jogar e Top Gear Rally, coração não, vive. Pega, tu pegou o jogo errado. Se tu pegar o Gran Turismo 2 no Rally, chuta a bunda. Ô, Frajola, Gran Turismo acabou no 1, cara. Acabou depois do 1, não tem mais Gran Turismo. Jogos que acabaram no Tomb Raider. Voltou em mim, Tomb Raider e Gran Turismo. Side Hill, Tomb Raider e... Ah, é, exatamente. Oi, Scarface, voltou em mim agora, cara. Cutuca outro aí. Já enjoou. Mas os meus preferidos de All Time mesmo é Mario Kart, né? Os dois melhores, que é o do Wii ou do Super NES, que é o classicão. E F-Zero de 64 mesmo, cara, eu jogo muito, tipo, eu jogo o tempo todo, tipo Star Fox 64. Ah, os jogos mais jogam no bacana, tempo todo. É os que... Você não gostou do F-Zero de Cubo, não? Toca Tchaka, eu não gosto. Ah, gostei, música. Gostei. Cara, o do Cubo... Ele é muito bom, é, sabe? Muito bom. Só que não... O Cubo é rápido demais, cara. Nossa, eu caio com o jogo, o negócio lá, cara. Sim, mas concordo totalmente, mas o feeling do 64, principalmente aqueles musicões lá, eu me conquista mais. É que é a Fórmula 1 do futuro, é muito rápido. Pensa, cara, tem duas morenas, uma peituda e uma bunduda, né? E tem uma com peito e bunda. E pode, eu sou aquele cara chato que vai escolher a que tem só peito, apesar de poder pegar aquela com peito e bunda, né? E é isso aí, defini a minha escolha por F-Zero do 64. Safado. Qual é o melhor jogo de plataforma de todos os tempos, amigo? Mega Man Zero, série toda. Mario Galaxy 2. Tava esperando alguém Mario falar. Galaxy 2. Muito bom, melhor Mario de todos os tempos. Cara, cada fase que você joga do Mario Galaxy 2 abre tua bunda de um jeito diferente. Cicatriz. Eu tô jogando um, né? Eu tô com umas 39 estrelas e eu tô me emocionando a cada fase. Imagina com dois. Não, é genial. Cada fase tem algo novo, algo. Você não espera, não é aquele negócio que você vai. Ah, pula aqui dois, três buracos, daí você cai lá e sobe e... Não, é muito inteligente, cara. As fases são muito bem feitas. Eu não sei quem bolou essas fases, mas é muito bom o design delas. Sério, parabéns, né, velho? Não é como tu falou ali, cada coisa, ela faz uma coisa nova, né? Tem o Yoshi pra dar mais jogabilidade, meu. Tu terminou dois, não, tu tem aquela boneca. Fase que você sobe em cima da bola lá e vai rolando ela lá, cara. Nossa, é bom demais, cara. Você vai jogando com só o sensor do Wii, né? Vai mexendo pro lado ela, cara. É muito bom. E aquela fase lá que tem um planeta, que é o planeta é água, que você nada dentro do planeta. Nossa, é muito louco, cara. É louco demais aquele jogo lá. Tem coisa assim que você para e pensa, cara. Como que o cara inventou um troço desse? É muito colorido. É o que eu penso jogando um. Então no 2 eu tô com o hype maior que meu próprio Minha Minha moto e ela é assim. O 2 é melhor ainda que o 1, cara. Eu sei que sim. Por isso que eu tô jogando um. E o bom é que ele é ágil, né? Não é que nenhum que tem que ir nas casinhas e catar isso. É. Cara, não, é planeta e vambora, sabe? Pega a nave do Mario lá, a cabeça dele e partiu, cara. Citar outros clássicos aqui, Sonic 2. Sim. Sonic 2. Sim. 2. O 3 é ótimo também, mas eu acho que o 2 tem o coração. Ou um também, cara, Matheus. Mas eu acho que eu não vou concordar com você, cara. Acho que eu prefiro 3D Blast. Mentira. Tu sabe que eu virei e peguei tudo, né? Ele é um piadista. Virei o 3D Blast e peguei tudo que dava, sabe? Fiz tudo que tinha. Mas não, porque tu gostou, né? Não, porque não tinha outro jogo pra jogar. Sonic Adventure 2. Pra Dreamcast. Ah, é o Sonic Adventure, né? É o jogo que você põe pra frente. É só isso. É bom. Põe pra frente e vai. Você não faz nada, cara. Não desvia de nada. É só vai pra frente e vê baleia e pula. Baleia no primeiro. É no primeiro. Baleia não tem em segundo aí, ó. Falhou. Mas não é assim mesmo. Esse, tipo, aquele Sonic novo aí, antes do Generation. Ah, o 4? Não, aquele Sonic aí do Wii, que falam super bem. Colors. Ah, o Colors. É só ir pra frente e pular. Não tem essas coisas de... Sonic mas o Sonic Adventure é só pôr pra frente, cara. Não tem o que fazer. Olha. Mas funciona bem. É só pôr pra frente. Funciona bem. A gente tem que fazer a parte 2 do Cast do Sonic. Sim, é verdade. Quando for aniversário do Ouriço Azul, a gente faz. Tá. Não, e o jogo mais complexo do Sonic é o Sonic CD, né? Esse é o jogo complexo. Eu concordo. O Sonic CD é bom demais. O Sonic CD é bom demais, mas eu já vou citar aqui, eu tava pensando outro dia, complicado, tava falando com meu amigo The Hunt Gordo. Ele chega a ser um jogo meio cult, saca? Porque se tu der pra alguém assim, Fuca, você. Se dá pra sua namorada, querida Alicia, jogar o Sonic CD, ela não vai curtir tanto quanto se ela jogar o 2. Não vai. Não que isso seja um parâmetro, mas tô dizendo, o Sonic CD, ele é porque nós temos Sonics no coração e o Sonic CD, ele é mais hardcore, até mais complexo. Mas é mais CD, né, cara? CD. Só porque é CD. O CD é melhor. CD é melhor. O Oscar fez. Tu gosta de CD? Não. Ele pensou. Ele escondeu a vaselina. Ao vivo eu não falo. Deu a resposta, né, cara? Não. É. Ao vivo eu não falo. Three questions do Frajola, né, velho? O Vectro Man, Matheus, curte. Curto todos. A plataforma é bom pra caralho, né? Eu quero citar aqui um que eu citei aqui no... Earthworm Jim. Eu quero citar um aqui que na minha entrada e ninguém sabe. Que é minhoca. O Mario 3. Mario 3. Mario 3 é o meu Mario 2D preferido. Olha ali. Todos os Mario 3. O 3. É genial. Jogo de plataforma que é jogão também e pouca gente fala, cara. É o Ratchet Clank do Play 2 e do Play 3 também, cara. Cara, é jogão. Scarface, para, né? Chegou, né? Blitz do Xbox. Não dá, né, Scarface? Por favor. Não, cara, Ratchet Clank é bom. É bom. Nossa vez agora, de tipo. Nossa vez. Vocês não falam nada diferente, cara, só falam Mario e... Por que não precisa? Mas tem outros jogos bons também. Tem, Mega Man, todos. Mega Man X. Vai falar não, zero, zero, acabou, zero, zero. Acabou no primeiro também, acabou no... Mega Man X. Acabou no 1, cara. Depois. Próximo tema de cast, jogos que acabaram no 1. Cara, então, o Frajola tá falando de Tomba, é uma plataforma bom pra caralho. Eu lembro que você jogava, cara. É o macaco do Lanzone lá. O nome desse jogo. Como a gente esqueceu de Donkey Kong, cara. Como assim? O 3. Donkey Kong, cara. O Donkey Kong também acabou no 1. Não, é mentira. Começou no 2. 3. É verdade. Porra, é muito bom aquele do Wii, vai tomar no cu. É bom pra caralho aquele jogo. E difícil. E difícil. Fuca, Mundo 8. Esse é o meu favorito. E temos também Vamos citar os outros também, esses clássicos Banjo-Kazooie. Aí também era bom, né? Mas chato que dói. Mas não é Banjo-Kazooie, chato pra burro. Eu cito, se é pra citar um você tem que pegar a estrela azul, depois tem que pegar a estrela amarela, depois tem que pegar a bolinha azul, e a tem que pegar 50 da bolinha vermelha. Cuidado com a bruxa. E fica coletando e coletando e coletando e coletando e não acaba, cara. Você só coleta tudo. É que nem aquele Conker's Bad Fur Day lá. Que jogo fudido, chato pra caralho, cara. O Conker? Eu cara, joguei no emulador, jogo. Cara, é bom, legal. Tá, tu jogou ou tu passou da primeira parte que ele tá bêbado? Não, eu cheguei até a parte que ele tá bêbado enfrentando o Tiranossauro. Porra, começo do jogo. Ele dá um começo, tu nem jogou. No vídeo, no vídeo tinha 50 minutos, como é que tu diz que é o começo? Opa, me entreguei. Ai! Tá, deixa eu citar aqui, então, se é pra escolher um de plataforma 3D, amigos, eu cito o Mario 64. Hein? Ah, sim. Sim. Ah, eu ainda tipo o Galaxy 2, cara. Sim, tipo não. O Galaxy 2 é outro mundo, né? Mas esses de 3D mais clássicos. Missão Impossível do 64. Isso. Mario 64 também acabou no mundo, né? Esse acabou no mundo. Ah, o DDS, né? É muito melhor que o original. Estratégia, vamos falar de estratégia? Ah, então vamos embora. Estratégia eu tenho. Tá louco. Cara, estratégia eu não curto, mas eu. É Sims? Não, eu gostava de Desperados e Comandos. E é isso aí. É, ia falar, Comandos é o melhor jogo de estratégia. Não, Age of Empires 2. Também, eu bom. Eu comprei um PC pra jogar. O que eu mais joguei foi Age of Empires 2, cara, e o SimCity 2000. Isso. Pô, meu caralho, obrigado, os caras fez. SimCity 2000 eu joguei muito mesmo. A gente pode meter aí no meio. É, o SimCity 2000 é bom, porque bom, 3000 bom. É muito pior, cara. Não. Não achei, cara. Tentei. Você é velho, cara. Tentei. Só porque tu invocava o meteoro, fazia cair um... Pega os rios sei quem, né, meu? Ah, a gente tem... Ah, mas jogo de estratégia é chato pra caralho, cara. Chato. Você pega e fica... Você fica 10 anos montando lá a cidade lá e tal, e os caras querem comida e querem água e, não, e você sentido, dá, né? E querem luz e nesse, vai. É. Aí chega um momento que não tem o que se fazer mais, cara. Você tem que ficar destruindo a cidade que você demorou 6 meses pra construir lá. Depois você monta de novo. É chato demais, cara. Esse gênero mais, assim, meio caído, assim. Caído, né? Hoje em dia não tem mais muito... Tem o Adventure também, né? Os Adventure. Que... O Adventure tá voltando aí, cara, né? Tá saindo alguns aí bons. É claro, o Heavy Rain é um estilo novo de Adventure, se tu vai ver, né? Meu? Vai ver é um estilo novo, né? Mas tem, aí tem aqueles demãozinhos, o click, point and click. Tem uns perdidos pra Play 2 ali, velho. Se bobear, deve ter alguns pra Play 3 já também. Ó, eles relançaram o Monkey Island e saiu aquele De Volta para o Futuro também, né? Que é point and click, né? Que lá. Point click. Então, e é bom, né? Tem o novo do Jurassic Park agora, que eu não sei se vai ser bom, eu creio que não. Pois é. Mas é, Adventure, eu amo o Monkey Island, não sei quem, cara, comprem na Adventure. PSN, comprem isso. Meu, olha, o Adventure cara. Que eu achei bom pra caralho foi Green Fandango, muito bom. Foi o único que eu joguei. Clássico. Em português ainda. Não, e agora, tô jogando Police Nauts no CD fudido do Lanzoni. Não. Eu tô no capítulo 2, tô me arrastando, porque é Adventure, é arrastado pra burro. Mas é foda, meu. Ô, meu, que jogo, cara. Desiste o Lanzoni tava jogando o jogo, mas na verdade ele tá vendo os vídeos no YouTube. Eu não sei se o Lanzoni terminou esse jogo aí. Police Nauts é legal porque o Police Nauts tem momentos point and click, tem momentos de jogo de tiro, sabe? E tem cenas anime, a qualidade é muito boa, os dubladores clássicos de animes e tal. Quem quiser jogar uma velharia louca aí, eu recomendo. Pra terminar o cast. Então, a gente falou os principais gêneros, né? Não, faltou com certeza alguns menores. Faltou muito jogo, né? Imagina, vai se estender tanto assim. A gente falou, foi mais um papo, né? Sim. Como o velho Dreamcast, com o velho, né? Dreamcast, com um velho. Com um velho ouvinte. E um baita um pau no cu, né, cara? Pô, nossa, cara, eu gosto de todo mundo. Cara, só veio pra pentelhar esse. Só veio pra pau no cu aí. Cortou todo mundo, velho. Os caras fez, muito obrigado, cara. É, logo se acabar num. Então é isso aí, gurizada. Ainda bem porque o Super Controle não acabou no 1, né? Nem o Dreamcast, né? Estamos no 50 já, né? Nós temos mais casts que jogos do Final Fantasy, veja só. Que coisa, né? Não sei, hein? Não sei. O dia que tiver mais cast do que jogo de Mega Man, daí tá se somar todos, é verdade. Aí tá bom, né? E que é todos que o Mega Man aparece. É verdade. Então tá, gurizada, foi isso. Então mandem seus parabéns. E mandem parabéns e presentes, né, cara? Parabéns para nós, o podcasters e ouvintes, colunistas, para todos. Todos. Parabéns. E participem da promoção que está aí no link do post. Vejam os vídeos, vejam tudo. Comentem, mandem e-mails. E era isso. Um abraço para todo mundo. Um beijo na bunda. E até a caninha 51. É isso aí. Sorteou meu portalzão, né? Ou...